fate's worse than death. Navio Pirata 35. Isso aqui é craque, mãe. Alô, alô, bucaneiros, bucaneiras, marujos, marujas. Quem fala é o Vandep, o Bruno, o Bixiguinha. Tenho a honra de apresentar mais uma vez o Navio Pirata, minha segunda vez. E hoje a gente vai conversar aqui, tem um convidado. Mas antes, à minha esquerda, para quem sabe, eu sou muito literal minhas apresentações nos lugares. Temos o nosso ilustrador, Daniel, talentosíssimo, sou apaixonado por ele. Daniel W. É, oi, é melhor separar por antes que você me peça em casamento, cara. É, e aí, bucaneiros e bucaneiras, estamos aqui para mais um Navio Pirata, felizes da vida, nosso vácuo atemporal. Sim. E é isso aí. Sim, é isso aí, então, e a minha direita, um direito um pouco para frente aqui. Na diagonal. É, na diagonal é uma boa palavra. Temos aqui nosso querido Fernando Muccioli. Olá, amigos e amigas, mais uma vez de volta com o Navio Pirata, singrando pelos mares borbulhantes e salgados até atracar nos ouvidos dos nossos ouvintes. Atracar nos ouvidos das pessoas. É, Mussa, realmente. É algo desagradável de se fazer também. É, enfim, cada um interpreta como bem entender, mas nós estamos aqui, é um prazer estar de volta e quase rolou assim, achei que ia rolar um climão assim entre você e o Daniel. Eu sou apaixonado pelo Daniel, você fala. É, rolou uns olhares. Eu invejo a barba aqui, dele, fora. Todo o style, enfim, né? Mas hoje ainda, né? Ainda estamos desfalcados, essa piada é ótima. Né? Nosso querido Falcão voltou agora de Washington, né? Tava cobrindo o Battlegrounds e tá cansado. Mas semana que vem tá de volta pros fãs dele, né? O nosso queridinho. Sim, sim. O Neymar da Max Rebo. O Neymar da Max Rebo. Mas temos um convidado, não vai ser só nós três hoje. Sim. Ele que é gerente de esportes da Riot, PH Suba. Olá, sou eu. Olá. Bem-vindo ao navio, cara. Muito obrigado. Falei teu nome certo, PH Suma, né? Sim, falou. Porque, eu já ouvi de vários jeitos. Já ouvi mais estranho. Não, você mandou bem. Mandei bem. Então, e hoje, antes, né, que a gente vai falar um pouco sobre uma empresa, sobre a Nintendo, que fez 125 anos, e depois a gente vai falar um pouco sobre esportes, é claro, a gente não vai chamar ele aqui e não falar desse assunto. É, a gente chamou esse cara da Riot aqui pra falar sobre a Nintendo. É, sobre a Nintendo. O que você acha da Nintendo, cara? Não, eu posso falar, claro. Sem problema, a gente fala aí. Mas essa empresa, né, que vive nos corações de todos nós, a Nintendo, eu não sei o que vocês acham da Nintendo ultimamente, agora mesmo a gente tava discutindo o Mussa, qual que ele gostou mais dos três consoles, ele deixou na ordemzinha aqui o Wii U, o PS4 e o Xbox One, então... Cara, Nintendo sempre vai ter um espaço no meu coração, cara. É sempre, difícil, né? Sempre, é difícil, cara. Sempre. Cara, como que uma empresa que, além de fazer videogames, já fez cartas de baralho... E operou táxis e motéis. É verdade, né? Como não amar uma empresa com esse histórico? E aí, Nintendo foi repassando, né, de pai pra filho, aí foi pros Estados Unidos e... Enfim, tem toda essa história... A história da Nintendo é bem interessante, assim. O que você pode nos contar da história da Nintendo, que você saiba? Sim, porque, na verdade, a Nintendo começou no fim do século XIX, né? 1889. E ela só foi entrar no mercado de videogames mesmo na década de 70. É, agora, né? Que foi com o Hiroshi Yamauchi, que é o presidente ex-presidente que faleceu. Uhum. Que o Satoru Iwata entrou no lugar dele. E... A história da Nintendo, eles foram meio que tentando várias coisas até chegar nos videogames, e essa trajetória é bem interessante. E também a história do começo da parte de videogames da Nintendo é interessante, porque o Hiroshi Yamauchi, ele sempre foi um cara meio máfia, assim, né? Tipo, eles eram... É verdade. Ele era muito controlador e muito, tipo, as coisas eram do jeito dele ou as coisas não eram, assim. É, todo o lance do selo de qualidade da Nintendo. Sim, a própria Nintendo tem muito histórico de dominar o mercado de videogames assim, com táticas muito... Nos Estados Unidos, principalmente. Sim, sim. Na época do Nintendinho, por exemplo, cada empresa que não era da Nintendo só tinha uma cota X de jogos que eles podiam lançar por ano, por exemplo. Então, assim, era bem controladinho, assim. Pode crer. Era ela que prensava todos os cartuchos, então, tipo, tinha que passar por ela. É, então, o desenvolvedor do jogo, pelo menos no Nintendo of America, tinha que pagar pelos cartuchos para dizer que só podia fazer exclusivamente para Nintendo. Aí a gente discute, isso é eficiência ou monopólio assim, do mercado? Sabe? Isso aí a gente pode falar em outra vez. Mas realmente, eles cresceram uma empresa aí que, pelo que eu li, eles se salvaram nos Estados Unidos com o Donkey Kong. O último, se não o Donkey Kong não tivesse dado certo, eles tinham mandado fazer outro jogo, inclusive, no arcade. Trocaram, repintaram e fizeram o código rapidinho. e se salvaram, e né, o resto é como eles dizem, a história. E mesmo as pessoas gostando de falar muito que a Nintendo vai morrer em 4 anos, em 5 anos, em sei lá quantos anos. Falam isso há 20, né? 20 anos, falam isso. Que falam que vai morrer em 5. Tipo, né? É uma empresa que teve contribuições valiosíssimas à indústria como um todo. É que a galera esquece que, tipo, mano, a Nintendo vai morrer. Mano, é Nintendo, tá ligado? Relaxa, tipo. Cara, tipo, mano. Nintendo assusta, tá ligado? E apesar disso, ela ainda lança jogos muito bons pro Wii U, como o Vander falou. Pra mim, hoje é um dos consoles da nova geração que mais vale a pena, assim, ter a maior quantidade de jogos bons. E 3DS é bem sucedido, né? Sim, negócio. Que eu comprei recentemente, gostei muito. E 3DS é muito louco, cara. Tem muitos jogos bons. Qual a tua experiência, PH, com a Nintendo? O que você tem? Aquela nostalgia forte? Cara, eu tive um top game, né? O famoso top game. As gloriosas versões brasileiras, exato, né? Do Nintendinho. Exato, eu gostava do top game porque ele rodava os jogos tanto americanos quanto japoneses. Sim, tinha aquela travinha marota lá, isso era bem legal. Eu tive 64, DS, sempre joguei muito jogo da Nintendo, gosto pra caramba, cara. Excelente. Porque a Nintendo, né, supostamente... A GameCube, por exemplo, eu joguei pouco, né? Eles falam que depois do Anime 64, que teve um declínio, eu não sei necessariamente se foi um declínio em vendas, em imagem. Eu achei bem bunda, cara, o pouco que eu joguei dele, velho. Eu achei mesmo... A Nintendo teve um problema que ela meio que começou a ficar pra trás em questão de tecnologia com o 64, né? Que enquanto as outras empresas começaram a apostar em CD, ela se manteve no cartucho e apesar de, assim... Zelda Ocarina of Time é um jogo de cartucho, né? Então não é exatamente um argumento, mas já aí ela já começou a perder apoio das third parties e começou a ficar pra trás em questão de tecnologia. Sim. E aí o PlayStation na época estourou, né? Teve toda aquela treta que na verdade o PlayStation tava sendo feito em parceria com a Nintendo, com a Sony. A Sony anunciou que a Philips ia ser a parceira mais pra frente, aí a SEGA... Foi, deu bot. Eu li isso no Console Wars, o livro que eu sempre falo. Assim. Que é um livro bacana também. Mas, assim, hoje a Nintendo tem uma estratégia completamente diferente das outras empresas, por bem ou por mal. E é isso, né, cara? Amor. É porque, amor. Isso que é engraçado. Tipo, a SEGA, quando lançou o Mega Drive e tal nos Estados Unidos e fizeram todo um jogada de marketing, tipo, parecia que eles realmente iam explodir depois, mas teve o Sega Saturn, né? Aí foi embora e... E a Nintendo manteve firme, a N64, sim, todo mundo lembra. É que a Nintendo, tipo, apesar deles ter um histórico de não investir muito assim, em tecnologia, eles investiam em jogos memoráveis, tá ligado? Tipo, o 64 podia perder assim, um pouco do PlayStation de um certo modo, mas, mano, o que tinha de jogo memorável no 64 é surreal, tá ligado? Uhum. Tipo, jogos que você lembra com carinho até hoje aí, tá ligado? Tipo os Mario Party, os Mario Kart. GoldenEye 007. GoldenEye, né? Essas porra. Tá quantas tardes não foram perdidas em locadoras de videogame jogando GoldenEye 007? Falcão, né? O pequeno Falcão jogando seu Aventuras do Fusquinha. Do glorioso. Pokémon Snap, né? Pô? Cara, Pokémon Snap, cara. Clássico. Experiência única ali. O que vocês acham do futuro da Nintendo? A gente falou um pouco, mas, moça, você que... Você acha que vai ter... A Wii U vai explodir ainda mais? Vai ter mais jogo que vai sair? Eu acho que, assim, hoje o grande problema da Nintendo é com relação à internet, né? A Nintendo ainda não entendeu a internet. Eles não sacaram a internet ainda. Esse negócio de internet, assim, sabe? Não tá muito claro, assim, pra Nintendo. O próprio YouTube, eles bloquearam um bando de gente de YouTube de fazer vídeo. Eles faziam um copyright claim, então... O cara que tava divulgando o jogo de graça, claro, ele tá ganhando sim, mas não, a Nintendo não tá pagando pra ele fazer aquela divulgação. O cara pegando um brasileiro aqui, pegando 200, 300 mil views por vídeo de vídeos da Nintendo, não pode. Tipo, pra que essa combatividade? Parece a indústria da música contra o Napster, assim, saca? E é inevitável. Até em questão assim, de loja online, a Nintendo deixa bem a desejar... Sistema de amigos, sistema de... Que assim, hoje se você compra uma coisa na loja online da Nintendo, ela fica atrelada ao seu console, não à sua conta. Verdade. Então se o seu console quebrar, você basicamente se fudeu. Tem isso? Essencialmente. Então assim, tem todas essas questões. Então, assim, em termos de jogos e de hardware, a Nintendo hoje em dia não perde... Eu acho que não tem nada a dever pra Nintendo de outrora, assim. Vocês acham que eles vão continuar focando, assim, num público mais específico? Ou eles vão tentar entrar tipo... Tem um Dark Souls, assim, que a galera jogue mais acho que... esse tipo de FPS, jogue não. O que eu acho que, assim, a Nintendo, ela... O que pouca gente percebe é que ela faz o que as outras empresas fazem, só que do jeito dela, basicamente. Então, por exemplo, shooter. Ela anunciou o Splatoon na E3, que nada mais é do que um shooter, só que coloridão e bonitão, e não sei o que, né? Mas é um shooter. Então eles sempre vão fazer do próprio jeito. Sim, por exemplo, Pikmin, sempre comento do Pikmin, né? Então a gente tava conversando com o PH outro dia, eu tava conversando com ele sobre Pikmin. que ele também comprou o Wii U recentemente, né? Sim. E, cara, Pikmin é um puta jogo de estratégia em tempo real fudido, assim. É um dos RTS mais complexos que eu já joguei. Ele é mega hardcore. Sim, só que super. Só que é daquele jeitão, coloridão, não sei o quê. Sim. Então, tem um pouco de preconceito com relação a isso, né? Que a Nintendo sempre faz as coisas... ela faz o que os outros fazem, só que com um twist, assim, né? Com outro jeito. E é culpa da Nintendo as pessoas não entenderem isso, de certa forma. Porque ela não sabe comunicar direito o que ela tá fazendo, né? Tem uma série de marketing. Já até saiu Call of Duty pra Nintendo, jogos assim, pro Wii, né? Mas realmente o mercado é muito pequeno, assim, sabe? O tanto que o Watch Dogs atrasou no Wii U, o quanto que, tipo, a EA já não vai lançar mais jogo pra Wii U, Ubisoft também não vai lançar jogo. É que eles dão uma preferência muito grande pro universo deles, tá ligado? Sim, tipo, sim, que sim. É uma coisa que a Sony e a Microsoft não tem, eles não têm, tipo... O universo que a Nintendo tem, né, no caso. Sim, e vocês acham, então, basicamente, pra finalizar, vocês acham isso positivo? Ou que eles devem, na opinião de vocês, assim, não... Será que eles têm que continuar a, sei lá, segmentar o mercado pra esse tipo de jogo? Será que seria bom eles expandirem no próximo console, nem que seja a próxima geração daqui a 5, 6 anos, 7 anos? Cara, eu acho que sim, assim, realmente, eu acho que o único problema da Nintendo, primeiro... comunicar as coisas que ela faz, que ela tem uma série de comunicação, sim, tanto com o próprio Wii U, com essa bagunça do New Nintendo 3DS, sabe? Aquilo foi estranho. Tipo, chama New, né? Tem 35 mil nomes de 3DS. Então é um problema isso, né? E a questão do online mesmo, que é bem complicado, a Nintendo não conseguiu acertar. Você capaz de online de um cavaleiro medieval. Exatamente. Que exatamente, exatamente. Então eu acho que é isso. Parabéns à Nintendo, 125 anos. Eu espero que... Eu pensei até em comprar um Wii U, mas o 3DS me satisfaz. Podia sair um... meu pedido para que saia o Mario Kart 8 pro 3DS logo, que é um jogo que eu quero muito jogar. Excelente. Então é isso. A gente vai fazer uma nossa pausa simbólica aqui e já vou... Sou todo fedido. Exato. Que delícia. Chorume Watch. O shake de bosta. Semanal. E essa semana teve mais uma leva de vazamento de fotos, né, das celebridades. Na verdade não vazou ainda, né? Não, mas vazou uma leva nova de sei lá, Gabrielle Union, Amber Heard. Pode crer. Mais da Jennifer Lawrence, entendeu? E aí o que aconteceu foi que a Emma Watson, né, a Hermione... O que aconteceu é que ela, esses dias ela foi fazer um discurso lá na ONU, né? Sim. Sobre feminismo e basicamente a proposta principal do discurso dela era meio que chamar os homens a participarem da luta pelo feminismo, né? Não, foi um discurso uma firmeza. Sim, tipo, foi. Falou várias coisas muito fodas, sim, tá ligado? Tipo, mandou bem isso. E aí o que aconteceu logo em seguida foi que apareceu meio que um site teaser com uma conta regressiva, falando, Emma Watson, você é a próxima, nós vamos soltar as suas fotos peladas em tantos dias e tantas horas, não sei o que, não sei o que. E primeiro que isso é uma bosta por não, si só, isso né, é ridículo, tá ligado? É um nível acima, assim, de babaquice. Tipo, é um nível estranho, é o Super Saiyajin 3 da babaquice, tá ligado? Escrotos se orgulham de serem você escrotos. Você é um puta de um babaca, tá ligado? É impressionante isso. Pois sabe? É, cara. E, tipo, mas eu tava brisando sobre isso esses dias, cara. Eu tava pensando... Eu acho que, tipo, a coisa mais louca que a Emma Watson poderia fazer em relação à situação e virar, tipo, em mídia nacional ou mundial e falar... Vaza! Exato. Demorou nós, vaza aí, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Eu acho que é o melhor jeito, assim, porque aí o que eles vão fazer? A própria Kelly Cuoco, que é do Big Bang Theory, ela falou, ela foi acho que no Jimmy Kimmel uma coisa, falou, pô, quando eu vi que eram fotos de verdade mesmo, ficar chateada, mas é isso, entendeu? Quer vazar, olha, meus peitos estão aqui. Tipo, essa galera só quer vazar dessa maneira, principalmente esses caras que estão ameaçando a Emma Watson, eles só querem vazar dessa maneira pra quê? Pra, tipo... meio que usar o corpo dela meio que contra ela, tá ligado? Meio que usar a sexualidade dela como uma arma contra ela, tá ligado? A partir do momento que ela pega e se mostra confortável quanto a isso, fala sim, assim, demorou, acabou, é nóis, né, porque você quebra a perna do cara, tá ligado? Sim, tipo, o cara não tem mais arma, tá ligado? Tipo, ela pega e toma arma pra ela, tá ligado? Basicamente. E o que eu acho bizarro é que nesse site de conta regressiva, o cara botou o logo do 4chan, né? É, bizarro. A internet, 4chan ameaça coisa. Não. Eu acho bizarro porque hoje em dia o 4chan é meio que o bode expiatório pra tudo que existe de ruim na internet, né, cara? Sim, se você não sabe quem acusar, você fala que foi alguém. É o Al-Qaeda da internet. É, tá, entendeu? E é bizarro, porque assim, eu sempre entrei lá no 4chan, assim, não me orgulho exatamente disso, mas... todo mundo já pisou no 4chan. É, entendeu? Não me orgulho, tá, pode ser orgulho. Eu frequento lá, assim. E as pessoas falam, não, porque o 4chan está em uma agenda anti-feminismo, porque ela fez esse discurso e eles não gostam disso, não sei o quê. Falei, cara, assim, não tem nada a ver, assim. É complicado você acusar o 4chan, ou, principalmente eles, porque eles são... Eles nem são uma comunidade, eles são meio uma massa de pessoas amorfa e completamente heterogênea, assim, entendeu? Não existe um grupo de malvados, vai ter assim. Todo tipo de gente falando de todo tipo de coisa. Exato. Óbvio, todas as bandeiras são levantadas no 4chan ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Né? Exato. E tipo, tem uma galera escrota, eles fizeram coisas escrotas já, entendeu? Sim. Mas assim, não, tipo, os caras querem blá blá blá, porque eles são antifeministas, não sei o que, não sei o que. Cara, no máximo, eles querem as fotos dela porque eles querem bater punheta. É, exato. Sim, exato. O que eles querem, tipo, eles são um bando de moleque que querem bater punheta pra várias coisas diferentes, sim. Resumidamente, Fortinho é isso, né? É, um monte de moleque querendo bater uma punheta. Eles querem variedade na punheta. É só isso, falo, entendeu? Tipo, claro que eu defino 100% a Emma Watson e a gente fala muito sobre feminismo. É que é difícil você esperar que o moleque de 14 anos não baixe essa foto, sendo claro. Realista. Ele não tem consciência. Sendo prático, entendeu? Sim, tipo, sim, não sim. tem. O cara da celebridade lá, Jennifer Lawrence, Hunger Games. E eu acho, inclusive, cara, que... No futuro, não sei se talvez a gente já tenha falado isso aqui, não vai importar muito mais esse negócio de foto, inclusive pra político. Sim. Porque assim, o cara, a gente deve ter histórico na internet há 10 anos, 15 anos, mas, sabe, não tem aquele rastro digital absurdo, mas o moleque tem 15 anos, tá na internet desde os 5, saca? Sim, de Twitter. Então, essa galera vai mandar foto da piroca, vai mandar foto da... E aí, daqui a quando eles tiverem 45 anos, vai vazar. Mas e aí, sabe? Todo mundo vai ter tido, porque sim. é um impulso. A molecada vai tirar foto, a molecada, e adulto também. É. Eu não acho. Muita gente, claro, vem aquele papo de não quer que vaze foto, não tira. Tipo, é o mesmo de não quer ser estuprado, não usa saia. O que é bobagem. Esse tipo de absurdo que não quer usar. Não quer ser estuprado, não usa saia, sabe? Esse tipo de argumento de machista escroto. Entendeu? E assim, pô, é tão surpreendente que uma Jennifer Lawrence. Tira foto e pro namorado? Não, é uma mulher que tá com tesão e tirou foto. Aliás, né? É normal, exato. Tá ligado? E ela tipo... e atriz, eu posso estar errado nisso também, tipo, atriz gosta de aparecer entre aspas, entendeu? Então tá na frente da câmera pro namorado, quer, tá com tesão, o cara tá com tesão, e é direito dela, sabe? Sim, tipo, claro, claro. Sabe, o hacker não é um escroto, entendeu? O erro nessa situação toda é justamente essas pessoas pegarem essas fotos e quererem vazar isso na internet como uma forma de prejudicar a pessoa. Exato. Tipo, transformar isso que a gente falou numa arma, tá ligado? Sim. Tipo, sendo que não é, tá ligado? Se, como eu falei, se, beleza, tirou foto, beleza. Vazou, saca? Isso deveria ser tratado como uma certa naturalidade, tá ligado? Tipo como meio que um ato falho qualquer, sabe? Exato, tipo, cara, o cara falou uma merda assim, tipo, desculpa, valeu, galera. Exato, cara, entendeu? Tipo, acontece, ué. Saca? Não é um problema. Tipo, meu Deus, vazou foto da mina online, ela agora é uma puta. Tipo, velho... Mas não, é isso que acontece, saca? Em tipo... casos de adolescentes, assim, de a mulher mandou... Aí os caras vazam pros amigos, aí todo mundo fica chamando ela de puta e... E aí é um ciclo muito vicioso, infelizmente, assim, as pessoas ainda culpam as mulheres, e aquele cara que, o cara que fica implorando, manda uma foto das suas tetas, manda, chorando, chorando, chorando, aí manda, nossa, é puta, né, nossa, olha essa, pois que escroto, né, cara? Você quer continuar recebendo foto, você quer continuar, então para de ser um filho da puta, para de ser um otário, tá ligado? Tipo, é assim que eu penso. Tipo, é a mesma lição desde o primeiro navio pirata, cara, tipo, não seja um babaca, tá ligado? Sim, tipo, esse é o nosso lema, o lema que... É o lema desse navio, tá escrito. Aliás, alguém levantou isso, não sei se foi no Conversa ou no Twitter, que a gente deveria voltar, lembrar em qual programa a gente fez os mandamentos do nossa, do mesmo, navio, cara. Pirata, e tipo mandar imprimir uma placa, tá ligado? Sim, cara. Uma placa de bronze, assim, sim. Entendeu? Totalmente, entendeu? Cara. E tipo, não seja o babaca, tem que ser tipo maior, assim, tipo... Sim, sim. Gigantesco, tá ligado? E, com certeza o cara que tá ameaçando Emma Watson ganhou o troféu babacão. 2014, ganha, aí, ganha, cara. Tipo, vem com esse papo de feminazi, né? Como se homem e mulher realmente fosse, tipo, se o homem sofre muito preconceito, né? O grande homem branco de média classe alta. Tá ligado? Foda, cara. É. Troféu otário do ano pro brother ameaçando a nossa querida Emma Watson aí. Parabéns, você é o campeão. Seu campeão da otariedade. Blood. pro bloco principal, e como a gente falou, o PH é gerente de esportes da Riot. Parece, né? Até que só coisa importante, assim, né? Tipo, gerente de esportes. É, mas é um cargo legal, pô. Tá doido? Tem que falar. Acho que antes da gente começar a falar do assunto, eu só quero fazer uma, assim, um full disclosure. Por favor. Aqui no Navio Pirata, pelo bem da transparência. Sim. Porque, obviamente, o PH ele é gerente de esportes lá da Riot, um cara importante no cenário de esportes do Brasil. Entretanto, para bem de transparência, em nome da moral, eu digo que ele não só é meu amigo há mais de 10 anos. Sim, sim. É verdade. Como foi meu padrinho de casamento. Não, é verdade. Com muito orgulho, é verdade. Eu fiquei, sou muito feliz. Eu até caguei na apresentação, ia falar, mas enfim. Não, mas assim, só pra deixar claro, assim, tal, que a gente é amigo há muitos anos. Tal. Amigo da casa, verdade. Né? Amigo da casa aqui. Mas enfim, então, né? Mas estou aqui com o cara da Riot hoje, não, ok? Você tá aqui com um amigo. Estou aqui disposto a responder tudo que vocês quiserem sobre esportes e tal. Vamos lá. Exato, você tá aqui para bater um papo sobre esportes em geral. E LOL, né? League of Legends é um jogo que no Brasil explodiu de uma maneira. Quanto tempo, assim, que você acha que o boom do League of Legends tá aí, assim, realmente o mercado brasileiro? Quanto tempo ele dura ou há quanto tempo ele tá? Não, tá quanto, assim, que explodiu mesmo. Qual foi o ápice que agora... Cara, eu acho que a gente não chegou no ápice ainda. Tá, é verdade. De verdade. Eu acho que ainda tem bastante pra crescer, de verdade mesmo. Sim. Não é papo de, a empresa sempre quer crescer. É. Sim, a empresa sempre quer crescer. Claro. Mas a opinião pessoal mesmo é que eu realmente acredito que a gente tá longe do ápice ainda. Pode crer. Eu acho que a gente tem muito espaço, não só pra esportes, mas pro League of Legends mesmo. Uhum. Tem muita gente que mal conhece o jogo e quando descobre... fica apaixonado e traz os amigos. Então, eu acho que isso ainda vai acontecer muito aqui. Porque a Riot está aqui no Brasil há quantos... 2012 foi o lançamento oficial. Né? 2 anos, mais ou menos, então. Sim. E o League saiu em 2009? O jogo foi lançado oficialmente em 2009. 2009. É. Tá. E o boom foi mais ou menos em 2011, 2012 mesmo, assim, mundialmente. É, a hora que ele explodiu, ficou mais conhecido, foi por volta de 2012, porque aí o Campeonato Mundial já tinha uma notoriedade razoável, né? Eu acho que esportes ajudou muito a carregar a marca, né, do League of Legends mundo afora, porque chama atenção, né? Essa que é a verdade. É um evento maior, é uma coisa maior, tem transmissão via internet, então acaba atingindo um número maior de pessoas, mesmo aqueles que não jogam. Isso que acho que é o principal diferencial. E 2012 eu acho que foi o ano que marcou como, cara, peraí, esse negócio existe, sabe? Vamos prestar atenção nisso aí. É interessante você falar isso, porque parece que justamente o esporte está no LoL desde o começo. O Call of Duty, por exemplo, que é um paralelo que eu acabo sempre fazendo... O jogo atingiu o ápice há uns 3 anos atrás, assim. E aí depois começou um foco grande no esporte, entendeu? Aí, assim, claro que já tinha umas competiçõezinhas, mas aí que veio a estrutura, aí que veio... Então, é complicado porque o interesse no geral, assim, a galera saturou muito saturou do jogo. Então, a Riot trabalha muito bem, que eu observo de fora e, pô, cara... O League of Legends foi desenvolvido para ser competitivo desde o começo. Né? Quando ele foi criado, os criadores já eram fãs de jogos competitivos, já jogavam e eles queriam fazer alguma coisa que funcionasse bem para a competição. Então, ele já foi desenhado desde sempre com as ferramentas para que ele fosse competitivo sempre. Né? E qual que é a sua atuação, assim? Qual é o seu papel como gerente de esportes da Riot Brasil? Então, eu faço os campeonatinhos do joguinho, né? Desenha a tabelinha aí no papel, na sulfite, grita... número 10 Fulano com o número de 15. Eu já fiz muito disso. Eu sei. Eu já fiz muito disso. Se quiser, dá um pouco teu histórico, inclusive na indústria de games. Cara, eu trabalho com games há, sei lá, acho que 15 anos agora. Escrevi sobre games, fiz review também, como muita gente que eu conheço, né, Fernando? já fiz de tudo um pouco, também já tive tirinha. É verdade. Mas sempre relacionado a games de algum jeito, já trabalhei com eventos de games, trabalhei com lançamento de produto, com marketing, com publicidade de games. Já fui parcialmente desenvolvedor de games, montei uma equipe de desenvolvimento e ajudei a supervisionar essa equipe por um período. Mas a última fase, assim, minha, que eu acho que é a que eu mais curti, tanto que eu tô fazendo isso até agora, é justamente a parte de organizar competições. Eu faço isso já há mais de 6 anos, quase 7. Já trabalhei com Konami, com Ubisoft, com a Capcom, com várias empresas diferentes, organizando torneios para os jogos deles. E hoje, já há 1 ano e meio, eu trabalho com a Riot como gerente de esportes, fazendo o que eu mais gosto, que é organizar campeonato, fazer competição. E que nem a gente estava falando um pouco antes aqui, a Riot parece que sabe colocar uns cargos bem específicos e, assim, ficar atento à comunidade. E, claro, tem jogador tóxico no jogo, como tem qualquer outro online. A gente pode falar um pouco sobre isso, mas... Uhum. Cara, inclusive, né, eu acho que quando estiver saindo aqui... Quando já tiver saído o navio pirata, a Kabum já vai ter jogado no Mundial. Se tudo der certo, vai ter se classificado para a próxima fase. Vamos torcer. Pois é, então, você está falando também que é um grupo complicado, né, que eles caíram. Então, eu acho que é o pior grupo, cara. É o pior grupo. Eu acho que eles querem no grupo mais difícil que podia, assim. Ainda bem que eles estão bem confiantes e preparados. Eu acho que eles têm chance de tentar sair bem. Mas, cara, o grupo deles tem o campeão europeu, o campeão moral norte-americano, porque perdeu na final, mas todo mundo botava maior fé que eles seriam os campeões e tal. E o time coreano, que só por ser coreano já seria o suficiente pra ser time data, né? Exato, pra ser um grande risco, né? Eles têm a passiva coreana, que eles jogam muito, mas ainda por cima, esse time especificamente, ele veio de um sistema que tem na Coreia no campeonato deles, que eles estavam em quinto lugar no campeonato regional, eles tiveram que vencer do quarto, do terceiro, do segundo, pra aí conseguir chegar. Então eles estão com uma moral que é infinita. Então, eles vieram atropelando todo mundo no cenário deles, então, cara, acabou um bem, e o bem nível complicado. É uma dúvida que eu sempre tive. O nível de habilidade dos coreanos em LoL, ele é ridiculamente maior do que o dos outros do mundo inteiro? Não é ridiculamente maior. É maior. Uhum. Assim, pelo menos foi o que os últimos campeonatos mundiais mostraram. Os últimos torneios mundiais globais assim, mostraram. Uhum. Que eles têm um nível acima das outras regiões. Uhum. Mas os chineses também jogam muito. Uhum. E agora outras regiões estão começando a se estruturar um pouco melhor também. Então tem Sudeste Asiático também, que tem algumas equipes fortes. Uhum. O Brasil agora, pela primeira vez no Mundial, então a gente ainda não sabe, pelo menos no momento da gravação desse navio aqui, e a gente ainda não sabia como a Kabum ia se sair. Uhum. Então talvez seja até uma boa surpresa. Teve a Turquia também pela primeira vez, que não foi muito bem. Mas são regiões que estão começando a aparecer e de repente mostram que, não, peraí, a Coreia dominou porque ainda não tinha ninguém para bater neles. Alguma região nova promissora? Assim, você acha que tá tipo, olha, essa galera vai ser foda? Cara, eu espero que o Brasil, assim, eu sou um pouco biased pra falar isso. Então, foi possível, mas... a parte do biased aí. Mas eu boto bastante fé, eu acho que a gente tem muito potencial mesmo. Uhum. Acho que os times é que são realmente muito bons. Sim, sim. E brasileiro é aquele negócio de dar um jeito, né? Brasileiro foda, se vira, dá um jeito. Então, a gente teve aqui no nosso cenário equipes que trouxeram jogadores coreanos, por exemplo. Uhum. Eles falaram, coreano é bom? Então vamos trazer. Trazer os caras. Vamos ver o que acontece. Uhum. A gente teve até que fazer regulamento pra isso, pra limitar o número de jogadores estrangeiros por equipe e tal. Então, pra tentar deixar o cenário ainda saudável, sim, mas não limitar. Fala, cara, você quer trazer? Traz. Que eu acho que é bom pro cenário, vai ajudar. Claro. Então, eles encontram formas de treinar. Eles vão pra outras regiões treinar. Os caras dão um jeito. Então, eu boto muita fé no Brasil por causa disso. Ele tem um potencial que ninguém sabe ainda exatamente qual é. Louco. E parece que, né, o número de jogadores também aumenta cada dia. O interesse em vários, qualquer meio online, assim, eu tô lendo notícia sobre o... A impressão que dá é que realmente a Kabum chegar em um mundial é um meio que o ápice de um desenvolvimento do cenário competitivo no Brasil, né? Não, talvez não só de LoL, mas dos esportes também, mas principalmente do LoL, né? Teve evento no Maracanãzinho, foi muita gente que teve, né? Cara, a gente trabalhou bastante pra chegar onde tá. Então, eu até comentei com algumas pessoas que não é só uma vitória pra Kabum, mas uma vitória pro cenário inteiro. Uma vitória pra Riot, que investiu tanto, que acreditou tanto, pra outros parceiros nossos que também investiram bastante, acreditaram em tudo isso. E pras outras equipes também. Porque tem uma equipe lá, mostra a força que o nosso cenário tem e mostra o potencial que essas outras equipes têm também. Tem até muita gente questionando. Ah, mas será que a Kabum era mesmo melhor e tal? Cara, que bom que estão questionando. Quer dizer que tem gente que acha que consegue ser melhor que eles. Ótimo, então vamos lá e prova no próximo torneio, sabe? Tem equipes novas que você acha que vão conseguir bater. Porque tem que... Eu acho que no esporte um problema, pelo menos que eu vejo assim no meu meio, é a falta... A molecada, às vezes, porque é adolescente também, embora muitos campeonatos precisam ser mais 18... perdem a cabeça, ficam muito esquentados na hora do jogo, não aguentam muito a pressão. E é difícil trabalhar esse lado psicológico, né? Pra lidar com os caras. Os gringos, às vezes, são... eu posso estar generalizando demais, mas às vezes eles são mais frios. Eu vejo isso até em esporte, assim, sabe? E é o que eu vejo no Call of Duty, tem dificuldade de competir por causa disso. Inclusive, a organização é muita treta no próprio Twitter, né, xingando aqui e lá. É uma coisa que... é muito tiro no pé que não precisa, pelo menos o que eu vejo no Call of Duty fazendo. Que, não sei o que você acha. Eu acho que essa questão do nervosismo e tudo mais é questão de experiência. Sim. Né? Os times têm que jogar muito, a gente tem que oferecer muitas oportunidades para que eles joguem, exato, se acostumem com uma experiência presencial que é muito diferente de uma experiência online. Então dá aquele frio na barriga, tal. Isso quem não tiver porque não gosta do que está fazendo. Então isso vai ter sempre. A questão é como você lida com isso. Uhum. Né? Como você lida com aquele momento de nervosismo, com aquela pressão, com a torcida gritando o seu nome ou o nome da outra equipe. Então, eu acho que o melhor jeito de lidar com isso é o que a gente tenta fazer na Riot, é oferecer uma quantidade grande, um calendário extenso para que os times tenham sempre a oportunidade de jogar. Ou em torneios oficiais, ou em torneios de parceiros nossos que a gente dá suporte, mas sempre ter um cenário vivo, aquecido o tempo todo. Entendi. E como está a questão da profissionalização mesmo dos times, assim? Porque você vê, principalmente, que o Van Depp sabe mais da galera do Call of Duty, né? Então, lá tem times que nem o Optic, que é o time mais famoso, mais popular lá da MLG. E eles têm uma casa que eles alugam, eles têm um salário fixo para treinar, e eles só fazem isso. Claro, é um time que já tá lá, que demorou para ganhar muita coisa, sabe? Aquele time que só tá mais no hype. Mas isso tá ajudando, pelo menos na gringa, eu tô vendo o cenário de Call of Duty, mesmo com o jogo em baixa, sabe? O interesse tá em alta porque tá bem profissional, inclusive os times. Os times estão jogadores já há um tempo, aí troca um, coloca outro lá, mas sempre um cara mais velho, às vezes um cara com mais cabeça. E como que você acha que tá? Cara, pro League of Legends especificamente, em outras regiões, tem regiões muito mais desenvolvidas do que o Brasil. Né? Estados Unidos, Europa, Coreia, China. Eles têm salário pra treinar lá. A Sudeste Asiático, todas as grandes equipes, e algumas até do que seria a Série B, né, que seria o grupo de acesso, já tem centro de treinamento próprio, já tem toda uma estrutura, reservas, técnicos, treinador, tem todo tipo de estrutura que eles precisam. Mas aqui no Brasil a gente já está com um cenário muito mais desenvolvido do que a gente estava 2 anos atrás quando começou tudo isso. A gente já tem hoje 5 equipes que a gente considera que tem uma estrutura profissional, tem uma sexta agora surgindo também, então que já o que a gente considera essa estrutura profissional, são equipes que já tem centros de treinamento próprios, com os jogadores morando juntos, treinando juntos todos os dias, com uma oferta de outro tipo de estrutura, como alimentação, nutricionista, academia para fazer atividade física também. Então, não ficar só preso naquele treinamento ali 10 horas por dia jogando. A gente nem quer que isso aconteça, inclusive. Porque não é bom para a cabeça dele, exato, né? Porque senão satura, estressa. Posso estar sendo ignorante, mas tem que ter mais 18 para competir no Mundial e nos campeonatos? A gente coloca uma data de... uma idade de 17, porque é uma idade padrão global, para que a maioria das regiões aceitam isso como uma idade permitida para se entrar em eventos maiores, para poder participar de competições. Então, aqui para o Brasil, a idade ideal seria 18, mas a gente segue a recomendação global de 17 e a gente pega a autorização dos pais quando a gente precisa que o jogador menor viaje, que o jogador de 17 faça alguma coisa. É interessante, porque no próprio no COD Championship deu treta com os times brasileiros, classificaram porque tinha que ter mais 18, aí colocaram um cara de 17 para jogar, aí descobriram, aí trocou o time, entendeu? Então, isso pelo menos eu vejo que sempre tem pouco... No Call of Duty tem muito reflexo também, então quanto parece que os caras que vão envelhecendo, eles não conseguem acompanhar a molecada, não sabe? Então tem bastante disso, achar esse meio termo, uma galera que é a cabeça, que... Tem que convencer os pais também, olha, mãe, eu tenho que jogar esse jogo aqui 8 horas por dia, tem que treinar, esse é um problema, né? Vocês têm contato com os pais dessa galera que joga, que tem as gaming houses, que tem, são essas equipes mais proeminentes que você mencionou? Então, como é que é essa relação? Com alguns deles sim, a gente já chegou a conversar pessoalmente, inclusive, mas o relacionamento mais comum que a gente tem é com os donos dessas equipes. Isso a gente fala com bastante frequência com eles, tem até uma pessoa dentro da equipe de esportes na Riot aqui no Brasil hoje, que é só para fazer esse relacionamento com as equipes, né, para ajudar eles no que eles precisam, entender como a Riot pode contribuir para que eles tenham um desenvolvimento mais rápido, se profissionalizem melhor, e esse contato que a gente tem com eles também é para entender o bem-estar do jogador. Então a gente também cobra isso das equipes, tenta entender o quanto eles estão sendo exigidos, como eles estão sendo tratados, mas assim, de todas as equipes que hoje são mais estruturadas, nenhuma delas oferece qualquer tipo de risco para o jogador, todas tratam muito muito bem o jogador profissional. E eles são muito profissionais, as equipes são muito profissionais. Isso que é bom. É, não tem só aquele clima de, ah, é a família e tal. Não. É profissional, é trabalho, eles levam a sério como trabalho, tem horário pra fazer tudo, horário pra parar, pra comer, pra jogar, pra treinar, pra tudo, o horário de descanso, e o cara tem que tirar aquele horário pra descansar, tem que tirar o horário pra comer, tem que tirar o horário pra se exercitar. É, porque às vezes porque fala, ah, é jogo. Então, tipo, meio que confunde as duas coisas, né? Preconceito não existe, né? Inclusive dos pais, eu acho, cara. Então, mas esse negócio de ter horário, de fazer uma rotina, é o que falta em outros meios, eu acho, cara. Em outros, outros jogos que eu tô vendo competitivo aqui no Brasil. É, eu tô bem contente com o rumo que o cenário brasileiro tá tomando. Eu acho que as equipes estão levando muito a sério, o que faz com que os jogadores levem mais a sério, o que faz com que as famílias acreditem mais e respeitem mais a escolha profissional deles. Animal. É porque o LoL em si, que a gente tá falando, a imersão no jogo das pessoas, o próprio LoL perdeu muita gente de FPS, assim, sabe? A galera foi e mudou. E por que você acha, um pouco mais assim, não sei se você pode responder, mas o que você acha o sucesso do LoL em si, é diferente de outros... Outros MOBAs também tem, é gosto, né, mas assim... Eu conheço alguns jogadores profissionais, inclusive jogadores que estão nesses times principais, que já ganharam campeonatos importantes que a gente organizou, que vieram de outros jogos, que são jogadores que jogaram jogos de tiro também, que jogaram outros MOBAs, e são jogadores que olharam e falaram, cara, eu quero fazer parte desse cenário, eu acho que a Riot tá dando um cuidado bacana pro esporte, tá dando uma atenção legal, então eu vou focar aqui. E é muito legal ver isso acontecer, porque mostra que a gente deve estar fazendo alguma coisa certa, sabe? A gente deve estar valorizando o que tem que ser valorizado. Então, eu espero que a gente consiga, não para roubar jogadores, até porque, cara, não tem problema nenhum você jogar mais de um jogo, sabe? Não precisa jogar só o LoL. Tá tudo bem, sabe? Eu mesmo não jogo só League of Legends, não tem problema. Nossos jogadores profissionais, eu sei que eles jogam outras coisas. Então, não tem problema. Agora, cara, se você acha que você quer ser profissional e que precisa de um cenário bacana, eu espero que o que a gente está oferecendo seja o tipo de profissionalização que você quer ver no cenário. E você acha que se alguém começou a jogar LoL hoje, para chegar num nível para competir, são anos, né? É uma coisa que... Cara, tem muitas coisas aí, né? Tem a dedicação, que a pessoa está disposta a colocar ali, o talento, que eu acho que também tem que ser levado em consideração, tem Neymar por aí também, tem, sabe? Tem esse tipo de cara por aí. Então, acontece do cara ter um talento, ele saber que, pô, descobrir que o cara é bom naquele negócio. Mas tem também muito da dedicação. Você não precisa necessariamente nascer bom no negócio para ficar bom se você se dedicar. Então, depende. A melhor resposta que eu posso te dar é depende. De quanto tempo você vai levar jogando, o quão sério você vai levar, porque não adianta só jogar muito se você não leva ele a sério. Né? Tem que se levar a sério, levar o jogo muito a sério também. E encarar como profissão e não só diversão, se o seu objetivo é esse. Mas não tem que ser. Você pode só se divertir e tá tudo bem também. É uma coisa que a gente discutiu no programa com o Trancas, né, Danilo? Sim, sim, sim. Que a gente falou, ah, que eu cheguei e perguntou até, ah, como é que eu posso ser, tipo, pro player, não sei o que. Eu falei, cara, a gente até deu o exemplo do Daigo, né? Sim. Que ele joga 364 dias por ano, ele só não joga no ano novo, porque ele tem que ir pra casa passar o ano novo. Tem que ir passar tempo com a família. Pelo menos o fucking ano novo ele tem que passar com a família, tá ligado? Mas mostra assim, o cara é um dos top jogadores do mundo. Exato. E, cara, tem que ter um comprometimento que acompanha ele ser o melhor jogador do mundo. Imagino que com o LoL seja a mesma coisa. Exatamente, é isso, cara. É comprometimento. Você olha essas principais equipes hoje que a gente tem no cenário brasileiro, todas elas têm uma casa em que os jogadores ficam a maior parte do tempo ali treinando juntos, jogando no tempo livre até pra tentar entender mecânica de alguma coisa diferente, pra conhecer um personagem novo, pra testar ideias novas. Então, é dedicação quase que integral. A gente sabe que não, a gente não quer que, de novo, que eles fiquem o tempo todo jogando, eles não ficam, só pra ficar bem claro, porque sempre tem alguém que vai ouvir e falar, mas o cara só joga, não foi mais nada. Não, não é, tá? Não é só isso, mas precisa. Cara, é uma profissão. Pra você ficar bom, você tem que se dedicar, como qualquer outra profissão. Qualquer outra coisa, né? Qualquer coisa. Tem que passar horas do seu dia fazendo isso. Exato. Já. Você vai falar com um atleta olímpico de alta performance que pratica atletismo, sei lá, salto com vara. O cara faz aquilo lá 14 horas por dia, 10 dias por semana. Sim. O cara inventa dia pra conseguir treinar. Tem que ser. E a Riot, vocês tipo, administram os times, assim, vocês ficam de olho, deu treta nesse time aqui, vocês deixam com os capitães ou os caras, ou vocês às vezes interferem? Não sei se você pode falar então, isso. Então, a gente oferece suporte pra, tanto para o jogador quanto para a equipe, mas a gente tem que entender exatamente o que está acontecendo. Dependendo de qual tipo de situação aconteceu entre eles, é uma coisa que eles têm que resolver entre eles. Né? O tanto que a gente interfere é o quanto uma federação de um esporte interfere em um clube. Então, é porque a CBF no futebol, pelo menos que eu vejo, eles interferem o tempo inteiro enchendo o saco. Não, assim, mas há um limite que... de... No mundo ideal, Vamos pensar no mundo ideal, isso. Porque é o CBF, desculpa. Há um limite de até onde a gente interfere. Então, por exemplo, uma transação de jogador entre equipes. Uma equipe quer comprar um jogador de outra. Isso já aconteceu no nosso cenário. É, tem isso, legal. Acontece com transação financeira, inclusive, há dinheiro envolvido. E isso, a gente não tem absolutamente nada a ver com isso. A única coisa que a gente fala é, está dentro do regulamento? Está na janela de transferência? Tá num prazo que vocês já podem. Então, cara, vai fundo. Quanto vocês estão cobrando, quanto vocês estão ganhando com isso, é problema de vocês. Uhum. Então, a gente faz questão disso justamente para dar a liberdade para que o mercado seja independente, para que o mercado seja autossustentável. Sim. Se a gente tiver que regular tudo, então, não existe mercado, existe a Riot mandando em tudo. Mas não é isso que a gente quer. Até muita interferência da Riot não ia ser positivo. Exatamente. Né? Mas é bom saber que vocês ficam de olho, porque eu acho que é isso... Eu tenho uma teoria, eu posso estar errado também, que... Talvez algum jogador... Isso aqui, eu acho que é viagem minha, mas... Às vezes os jogadores da... Porque eu vi como o Kabum se comportou no Dani Gentili, sabe, mais quietos. Eu vou no... As pessoas do Call of Duty que estão ouvindo... Mas assim, eu vou no campeonato e é muita provocação, lixo. Cara, tipo, o cara reserva do banco, tipo, gritando lixo pro outro time. Mas é bem diferente. São esportes diferentes. Exato, por isso que eu falo. Tão... Tipo, bem diferente. Eu vejo... Não sei se porque o próprio LoL é um jogo mais estratégico... O cara tem que ter uma maturidade... Eu não sei, sabe? Eu não tô falando que o jogo é mais difícil ou não. Não, mas faria sentido. Entendeu? E o Call of Duty, claro, eu vejo treinos dos caras, os caras têm que conhecer cada canto do mapa, cada call-out, assim, olha, morreu aqui, X. Mas eu fico muito frustrado, realmente, fico muito frustrado com o Call of Duty por isso, porque aí é... Eu acompanho os caras no Twitter, principalmente os capitães, aí os caras... Você vê a molecada, tipo, xingando o outro... provocando, ah não, vou trocar de time. Mesmo fora do ambiente. Nossa, no Twitter é treta todo dia. Tem hashtag, tem hashtag pra seguir as tretas do Call of Duty competitivo no Brasil. Hashtag tretas. Então, no League of Legends não é uma coisa muito comum isso, mas a gente também é difícil comparar, porque é a mesma coisa que a gente compara a torcida de futebol com a torcida de tênis. Sim, é inevitável traçar um paralelo também, eu acho. São esportes completamente diferentes, apesar de serem e-esportes, é a mesma coisa que a gente fala, é a mesma coisa porque basquete e futebol tem bola, então é tudo igual. Não é. Então a torcida vai ser um pouco diferente, o comportamento do jogador é um pouco diferente também. Então, mas eu entendo essa coisa. Por isso que eu tô tentando entender qual a diferença mesmo, saca, dos jogadores. Entendi. Eu não sei dizer exatamente o que faz o jogador ter um comportamento diferente, mas também eu posso colocar que a gente tem parcela de culpa nisso, entre aspas, culpa, porque a gente também, como a entidade que regulamenta, que organiza a coisa, a gente também é bem severo, a gente não aceita comportamento inadequado dos jogadores, a gente deixa bem claro o que é comportamento inadequado. Então, se acontece, depois não tem desculpa pra falar, mas eu não sabia. Não, sabia. Isso é importante. E a gente já teve que, infelizmente, já tivemos que punir alguns jogadores profissionais em campeonato e tal. Não é uma coisa que a gente quer, mas precisa acontecer pra que se entenda que esse tipo de atitude não é aceito. Então, xingar outro jogador, fazer um gesto obsceno, fazer esse tipo de coisa, cara, isso não é a atitude que a gente espera de um esportista. A gente trata eles como atletas mesmo. Sim, sim, sim. Então, se a gente trata como atletas e eles querem ser tratados assim, a gente espera o comportamento adequado e condizente. Né? Então, acredito que parte desse comportamento deles também é um pouco consequência de como a gente lida com isso. Então, eu acho que como a Riot, que administra isso também, se fosse a Activision, no caso do Call of Duty, não, tem tipo, tem a MLG, a própria MLG que tá chegando ao Brasil e tal, e tá não sei o que eles vão fazer, não vão tentar. Lá na gringa eu vejo pelo menos os campeonatos da gringa que a gente tá falando, o COD Championship, assim, é bem organizado e não tem muito trash talk, assim, tem um pouco, mas os times estão... Estão num patamar que dá pra vender a marca, assim. Dá pra você vender, olha, isso aqui é um negócio sério, isso aqui. E eu fico, fica evidente, assim, eu fico muito frustrado com o cenário no Brasil ainda. Tem a BSOG que tá tentando organizar os campeonatos. E a gente vai ver. Mas se realmente a Activision tivesse um papel mais ativo, eu acho que já teria já estaria um passo muito além, sabe? Eu acho uma pena. Acho que pra encerrar esse bloco do navio pirata, eu acho que muita gente deve ter curiosidade pra saber como é trabalhar na Riot. Assim. É, porque como... tem muita gente que quer teu emprego, que eu conheço. Porque assim, eu imagino assim, se existe glamour de jornalista de games, que é um bagulho tão imbecil. Bota fé. Imbecil assim de ser simples, tipo, não é nada demais assim. Sim. Não é tão glamouroso assim. Entendeu? A gente já falou sobre isso até no programa que o Corraine gravou com a gente, mas assim, pra galera que tem curiosidade, né, como é trabalhar na Riot? Vocês jogam League of Legends o tempo inteiro? Mesmo? É a pergunta mais comum, assim, que a gente ouve isso toda hora. Eu imagino. Cara, não. Infelizmente, a gente não consegue jogar o tempo todo. A gente joga, sim. Uh-huh. Pelo menos uma ou duas partidas ali por dia a gente tenta jogar. Uh-huh. Fora o que a gente consegue jogar fora do horário. E quando chega alguma coisa nova, um mapa novo, um modo de jogo novo, a gente tenta jogar um pouco mais pra entender, conhecer, né? Entender e tal. Até pra poder conversar de igual pra igual com os fãs, com os jogadores. Mas, cara, assim, como todo emprego tem o lado legal e tem os lados mais complicados, que exigem mais, que são mais difíceis. Uhum. E a gente trabalha muito, é isso que eu posso dizer. A gente passa muito tempo lá, mas a gente gosta muito do que faz. Uhum. Muito. É muito difícil ver alguém em volta de mim ali no escritório que não tá realmente muito dedicado àquilo e apaixonado pelo trampo e fazendo porque tá afim de ver um resultado legal, uhum, mais do que porque, é meu emprego. Não. Esse tipo de atitude a gente não vê, o que é ótimo. Até porque o processo de seleção é super chato, demorado, mas é justamente porque a gente quer ter certeza que as pessoas que fazem parte da equipe têm o mesmo tipo de perfil e raciocínio que as outras pessoas lá dentro têm. E que tem esse mesmo princípio, esse mesmo ímpeto que se tem lá dentro de dedicação, do tipo de mentalidade, do foco que a gente tem em sempre tentar entregar o melhor pro jogador. Uhum. Né? Então tudo que a gente faz, a gente se pergunta, cara, isso é o melhor pro jogador? Uhum. Não necessariamente o que ele quer, mas é o melhor para ele, é o que vai deixar ele mais contente agora, ou a médio, ou a longo prazo. Então, é puxado, é difícil, mas é muito gratificante. Especialmente em esportes, eu posso falar bem sobre esportes, que é a área que eu trabalho. Uhum. É muito legal chegar no evento e ver a galera realmente muito empolgada, gritando, torcendo, enlouquecida, batendo lá os batecos e tal. Então, uhum, isso pra gente é a recompensa que a gente espera no final de um período de planejamento e trabalho, e vai lá, e execução. É ver o cara sorrindo, se emocionando, chorando, vendo a abertura de um campeonato, sabe? Uhum. É isso que a gente espera, porque é isso que eu queria estar ali também. Uhum. Mas como ninguém fez esse evento, eu fui lá e eu fiz, sabe? Então, mas é isso, eu me identifico muito vendo o torcedor emocionado ali. Uhum. Então, cara, é muito complicado, é difícil, é puxado, mas a gente gosta demais, então vale a pena cada esforço. Inclusive, o PH, ele é colega de trabalho do Renato Bueno. Sim. Nosso ex-companheiro de Amigos do Fórum, de Kotaku. Então, beijo na alma do Bueno. Colega do Bueno. Bueno senta ombro a ombro comigo ali, lado a lado. Excelente. Então, eu acho que realmente o diferencial da Riot parece esse acompanhamento e criação de cargos específicos e atenção e... Entendeu? Eu acho que realmente está de parabéns. E a gente vai acabar falando um pouco mais, né? Gostosos que vocês mandam, que a gente responde também, que nem eu disse o Mussa no Navio Pirata da semana passada. Seria muito chato a gente receber as perguntas e não responder, só lesse as perguntas. Somente perguntas. Só ficasse lendo as perguntas não e não respondesse. Tá, mas, né, nosso querido Falcão voltou dos Estados Unidos, de Washington. E trouxe uma crocância do espaço pra gente aqui. Ô, louco! Então ele colou lá no Airspace Museum, lá em Washington, muito e ele doido, comprou... Né? A sobremesa que astronautas comem no espaço. A gente pode colocar, tirar uma foto Caralho. É tipo um sorvete, só que tipo muito seco, de cookies and creams. Eu lembro que quando fui pra lá, quando era muito moleque, eu comi essa merda e achei do caralho. E, tipo, quando ele sacou o pacote e botou na minha frente, eu falei, comida de astronauta! O Daniel de 10 anos chorou, uma lágrima. Eu falei, até que enfim nos encontramos de novo. E ele veio numa embalagem totalmente hermeticamente selada aqui. É doido, né? Isso. Aposto que é isso que eles abrem no espaço, tá ligado? E vamos abrir aqui pra... E vamos experimentar essa porra aqui pra vocês ouvirem a gente comendo, favor, né? Por favor, cara. Abre aí, deixa eu abrir aqui, aguenta aí. Vamos abrir uma embalagem bem bonitinha. Nossa cheiro, senhora. O que, que é? Nossa, mas que ele abriu com uma facilidade aqui? Assustadora. É incrível. Um cara profissional. Olha, é tão espacial que tem, tipo, uma embalagem dentro de uma embalagem. Nossa. Uau. Agora eu me sinto no espaço. Uma embalagem branca. Eu tô totalmente no espaço, cara. E o cheiro? Tem cheiro de cookies and cream, tá ligado? Ó. Só tem um cookie, é isso? É, mas a gente vai... Não, eu sei. Não, o Daniel... Passando a bola, tá ligado? Porra, muito mas... bem. Deixa eu ver aqui. Mas, mas é um cookie só, ele é grande, é, né? É tipo é um cookie bem grande, então, na verdade. Então, ele é um cookie. Na verdade, ele é um. É um cookie em ice cream sandwich. É um ice cream sandwich, ah. Sabe? Só que tipo de ice de cream não tem porra nenhuma. É tipo um bagulho totalmente desidratado aqui. A embalagem tem coisas que tipo satellites, meteors, ozone layer. Tipo, caralho. Ozone layer. Aircraft. Toma aí o seu biscoito. Cara, tá escrito aircraft. Tipo, é um biscoito de camada de ozônio. É, então. Por quê? Porque Daniel vai comer... Olha, cara, o aspecto dele não é de todo ruim, não, viu? Não, ele parece, inclusive, muito delicioso. Deixa eu só pegar... Cara, mas você sabe se pode comer assim, direto? Oi? Não tem que preparar, hidratar, não. Fazer alguma maluquice? Ice cream sandwich, geralmente, é na geladeira, né? Eu acho que é, tipo, comer direto. É, tipo, comida de astronauta. Ah, tá ready to eat aqui na embalagem. Ah, acho okay. Que tá de boa, tá liberado. Não, eu vou dar a primeira mordida nessa astro comida aqui. Tá seco, né? Cara, essa parada é dura. É dura e seca, mano. Ah. E aí? Mas é gostoso, cara. Olha, tem uma explicação aqui do porquê os astronautas comem produtos desidratados e congelados no espaço. Ah. É porque... É por causa do... É, tipo... deixa eu ver. Porque espaço, cara. Porque no espaço, cara. Tanto faz o motivo. No espaço, o bagulho é louco. Pode fazer o que você quiser no espaço. Porque é tão complicado que foda-se, tá ligado? É. Cara, basicamente é porque não tem geladeira na nave espacial, tá ligado? Cara, isso aqui tem gosto de América espacial, velho. Gosto de América. Pega um pedaço vocês. Tem gosto de liberdade, né? Gosto de águias. Pega aí também. Parece tipo um bono bem seco, assim. É gostoso, é gostoso. É um bono bem seco. Vamos ver. É, tá bom. Não é ruim não, se alguém me desse isso, tô com fome, tá bom, valeu. Mas é bem seco, tá ligado? Tira uma fotinha da embalagem pra galera ver. Mas é bom. É, não é gostoso, né, cara? Não é ruim não, cara. É bem bom. É bem gostoso, cara. Eu seria um astronauta pra comer isso todo dia. Só pra levantar no programa da NASA pra comer. O meu sonho é ser astronauta. Por quê? Porque eu quero comer essas porra todo dia. Eu quero comer dia. Essa merda todo dia. Não, mas isso é sobremesa, né? Comida em si de astronauta deve ser uma bosta, né, cara? Que não é pílula, eles comem... Eles não comem pílula. Não é tipo Jetsons, né? É, exato. Quando começou a pílula, 3 meses. O cara pega o conta-gotas ali, ele dá uma gotinha na pílula, ela vira um jantar, ela vira um né? frango é passado. Na pica-pau, né? Não tem micro-ondas no espaço. Nem fogão. Olha, tá aprovado o rango de astronauta. Eu curti, viu? Cara. É, parece uma bolacha... Uma bolacha docinha, assim. É. Eu totalmente seria um astronauta pra comer essas porra todo dia. Sim. Ah, acho que é aprovado, Falcão. Agradecemos um... Valeu, Falcão, pela comida espacial. O negócio pegou na minha cara. Falando em coisas crocantes, né? A gente tem agora o nosso momento... De alta crocância e cremosidade. Que de cremosidade não tinha nessa porra que a gente acabou de comer. Nada, não era nada. Não, nada era bem crocante e nada cremoso. Nada cremoso, tá ligado? Nada cremoso. Ao contrário da nossa momento de perguntas. Respostas. Vamos ler? Quem lê? Você lê? Eu leio. Posso ler. A Daniela Beleze Caraçal. Oi, Dani. Pergunta: qual o segredo do sucesso do LOL? O que ele tem que outros passaram batido? Cara, acho que seria muita prepotência minha dizer... Ah, é por isso. Ter uma resposta assim. Mas eu quero acreditar que é pela filosofia da empresa de tentar sempre fazer o melhor pro jogador. Uhum. De sempre fazer essa perguntinha de... Isso aqui é o melhor pro jogador? A gente consegue melhorar isso aqui de algum jeito? Ou a gente tá pensando no jogador quando tá tomando essa decisão? Uhum. Então... O fato de todo mundo ali ser jogador e gostar mesmo de games competitivos e ser engajado pra caramba e jogar outras coisas, não ter preconceito, eu acho que isso ajuda muito. Irmão. Louco. Próximo. Yuri Blaschke. Blaschke. Bom dia, tarde e ou noite, no caso. Passamos pela tarde e entramos na noite nesse exato momento aqui em São Paulo. Número 1. Por que é importante oficializar o esportes como esporte no Brasil e que benefícios isso traria ao país como um todo, não apenas a uma comunidade específica? Por exemplo, haveria alguma arrecadação de imposto? Eu vi que tem mais perguntas. Aí eu vou responder essa primeiro, tá? É uma de cada vez. Vamos lá. Tá, por que é importante oficializar? Porque hoje esportes não são nada. Não são esportes. É, hoje esporte é tipo uma promoção comercial, assim. Uhum. É como se eu estivesse fazendo só... Eu só tô fazendo o torneio para divulgar o jogo. Para o governo é isso. Sei. Mas não é, vai além disso. Uhum. Também é, tem essa função, lógico. Mas, cara, vai muito além. Se fosse só para divulgar, a gente não faria investimento do tamanho que a gente faz. Sim. Não daria premiação do tamanho que a gente dá. A gente investe pra caramba, sabe? Uhum. Muito. Não precisaria de investimento desse tamanho se fosse só para promover o produto. Então, uhum. tem por trás toda a ideia de longevidade. De, cara, vamos tornar isso aqui, de fato, uma atividade esportiva. Uhum. E não tem por que não ser. Já é. Tem tudo que um esporte tem. Então, claro. Eu acho que o principal benefício que traria dessa legitimização é, primeiro, que quem participa, seja jogando, assistindo, seja como for, tem orgulho disso, uhum. possa bater no peito e falar, eu jogo, eu gosto, eu não tenho vergonha de falar que eu jogo, isso aqui é um esporte. Uhum. Sabe? Eu acho que isso é muito importante para o nosso jogador, porque a gente é muito cobrado por isso também. Uhum. Então, se é importante para o jogador, então é importante para a gente. E a arrecadação de imposto, assim, a partir do momento que você regulariza uma coisa, claro, tem arrecadação de imposto. As equipes, por exemplo, hoje, o contrato que elas têm com os jogadores não é um contrato de um clube, de uma atividade esportiva. Não é mesmo o contrato que um clube de futebol tem com seus jogadores. É um contrato de prestação de serviço. Uhum. O que é ruim, porque não é o formato ideal. Não tem arrecadação de imposto adequada. E é ruim para o jogador, porque ele não está dentro de uma categoria certa de trabalho. Então, ter essa regularização... Ele não pode ter carteira assinada, por exemplo. Né? Até tem, mas de jeitos que não são ideais. Entendi. Que não é exatamente a função que ele cumpre ali. Entendi. Então, eu acho que esses são os principais motivos para a gente ter uma oficialização dos esportes como esporte. Uhum. Mas eu só quero fazer um adendo. Eu não acho que todos esportes é esporte. Eu acho que tem que sim identificar quais esportes são esportes. Uhum. Não adianta a gente falar, todo videogame agora é esporte. Aí o cara vai jogar Pac-Man e legal, ele é um atleta. Uhum. Eu não menosprezando o Pac-Man, mas, claro, claro. Mas não é a questão de enxergar onde tem uma estrutura assim, de esporte. Potencial também, né? Assim, pra continuar crescendo e manter algo, sabe, por um bom assim, tempo. Como, tipo, queimada não é esporte, sei lá, tipo olímpico. Sim, exato. Sim. Então, não é porque tem uma devia bola... Devia ser, mas... Mas é isso, esse exemplo, não é porque tem uma bola que é um esporte. É a mesma coisa, não é porque é videogame que vai virar esporte, tudo. Então a gente tem que pensar, categorizar melhor, eu acho que é importante fazer isso sim. Legal. Claro. Número 2, do Bileschi. Qual a melhor coisa e a maior treta de ser gerente de esportes da Riot? A melhor coisa é participar de programas como esse aqui, é fazer esse tipo de coisa, eu acho animal. Eu acho animal poder fazer esse tipo de coisa. Tipo, dar entrevista, falar com os jogadores, acho que tudo isso é muito legal. E tem um monte de gente que começou a me seguir no Twitter por causa disso. E é muito legal porque foi um canal pra poder bater papo com as pessoas. Então, esse cargo trouxe uma porta que eu acho sensacional de poder conversar com outros seres humanos sobre uma coisa que eu gosto pra caramba e que eles gostam também, sabe? Legal. E a maior treta é responder essas perguntas. Tipo, tem umas que são, olha, eu vou te falar, eu tô até esperando que deve ter por aí na frente de perguntas. Também não dá pra falar, né? E a número 3, uma pergunta geral para todos nós, pão de queijo ou coxinha? Qual vocês escolheriam para comer pro resto da vida? Pão de queijo, velho. Eu acho que coxinha. Pão de queijo, cara. É difícil saber qual enjoa. As duas são delícias, as coisas delícias. Mas o que enjoaria mais rápido? É porque eu acho assim, a coxinha, às vezes você pode comer, de repente, só o frango. É... Ou só o creme, ou só a massa. Tipo, tem uma variedade, eu acho que tem uma variedade maior aí. É que pão de queijo. É verdade. Pão de queijo é um argumento por si só, tá ligado? E você? Pedro? Na dúvida, eu vou na fritura, cara. Eu não penso muito coxinha. Pega alguma coisa e frita, né? Fritou, não tem como ficar ruim. Tem que escolher qual coxinha, qual... Aí, ó. Coxinha de ossobuco, por exemplo. Coxinha de ossobuco. Acho que depende da coxinha. Eu não gosto gourmet. De coxinha creme, que tem um cordão no... Vinícius Cipolotti. Duas perguntas. É importante esporte ser considerado o esporte de verdade para outros segmentos esportivos? Ou não faz a menor diferença? Bom, acho que é mais ou menos o que a gente já falou na pergunta anterior. Assim, é mais pela legitimização e na boa. Antes de tudo aquilo, os argumentos que eu falei, é mais importante ainda que seja importante para o jogador. Uhum. Se o jogador quer, beleza. Se para ele tá tudo bem, tá tudo bem. Se ele acha que se ele já se sente hoje, o jogador de LoL, a gente vê que já se sente num ambiente esportivo, tanto o cara que torce quanto que joga e tal, tá bom. Agora, se eles falarem, putz, eu preciso dessa legitimização... vamos atrás. E número 2, pra mim. Musa, se você fosse um boss em Dark Souls, como seria a sua boss battle? Como seria, Musa? Cara, provavelmente seria alguma coisa parecida com o The End do Metal Gear Solid 3, assim. Você teria que me procurar pelo cenário. Cara, ia ser a pior treta de todos os tempos, eu acho, cara. Ia ser a luta mais frustrante do mundo, assim. Ia ser horrível. E, tipo, ia ser você, tipo, o seu personagem pelado, só com uma espada de merda, te humilhando, tá ligado? Dando piruetas no cenário. Dando piruetas e te humilhando sem parar, tá ligado? Gabriel Oliveira Almeida. Pergunta para o PH Suman, se já não foi discutido, quais serão as medidas que a Riot pretende tomar em relação aos players tóxicos? Encontramos esse tipo de jogador em qualquer nível das ligas, atrapalhando o aproveitamento das partidas. Bom, tem algumas iniciativas que a Riot já tem feito e algumas que estão planejadas, né, para diminuir esse comportamento tóxico que a gente identifica tanto na ranqueada quanto nos jogos normais. Tem um formador de equipe, por exemplo, que é uma iniciativa, uma das muitas iniciativas que a gente tem planejadas. O formador de equipe foi implantado justamente para tentar diminuir esse tipo de problema, que muito comportamento tóxico inicia já na seleção de personagem, já na hora dos picks e bans. Então, para diminuir esse tipo de coisa, o formador de equipe, você vai lá, escolhe o personagem que você quer, o campeão que você quer, a função que você quer dentro do jogo, e procura por outros jogadores que completam o seu time do jeito que você acha melhor. Ou você procura uma equipe que precisa da função que você está a fim de jogar. Então, a chance de ter briga reduz para quase zero, porque cada um vai jogar com aquilo que quer com certeza, na função que quer com certeza. Então, já diminui a chance de ter atrito por causa disso. Agora, se ainda assim, com essa e outras iniciativas que a gente tem feito, você ainda encontrar jogadores tóxicos que te provocam, que te ofendam, que façam algo que você discorda, que você acha que não deveria o seu comportamento de um jogador, que não é adequado para ali, cara, acabou a partida, reporta. Tem a função para isso, tem um botãozinho ali para isso. Reporta o cara, escreve o texto explicando por que você está reportando. A nossa equipe do suporte investiga quando recebe uma quantidade X lá de denúncias para cada jogador. E esse jogador é punido de acordo. A hora que a gente investiga, identifica que esse cara fez algo errado, ele vai receber uma punição, ele vai ter a conta dele suspenso por alguns dias, pode chegar até um período indefinido de suspensão. Então é importante que vocês façam a denúncia, porque é impossível para a gente, para a Riot, identificar todo mundo, investigar todo mundo o tempo todo. Então vocês são a nossa força-tarefa para fazer isso. Tudo que é reportado é investigado, né? Não tem nada automático. Exatamente. Vocês estão falando tudo um processo bom. Ele dá outra pergunta para todos. Dark Souls poderia se tornar um esporte? Cara, tipo, não só poderia, como deve. Cara, eu acho que tipo, isso é uma pergunta meio besta, porque pro Musa já é, tá ligado? Cara, eu acho que a gente deve fazer uma liga Max Rebo Dark Souls, tá ligado? Que é só você, tá ligado? Nós três aqui, a gente não joga nada, ninguém. A gente pega e torce pro Musa. Vai, Musa! Próxima, André Vasconcelos. Amigos, há algum requisito mínimo para começar a jogar LoL ou MOBA em geral? Tentei esses tempos e, além de não ter entendido direito a pegada do jogo, fui sumariamente humilhado pela comunidade. Nossa, uma jarra de amor a todos os bucaneiros. Uma jarra de amor para você também, André. Uma jarra, André, de amor. Será que o jogo é de graça, né? Então, as pessoas que começam, elas sofrem preconceito? Tem como evitar isso, acha? Então, tem algumas ferramentas dentro do próprio jogo para receber melhor os iniciantes, né? Então, você tem um tutorial que vai explicar os conceitos básicos do jogo, mesmo que você nunca tenha jogado um MOBA, nem parecido, né? Então, você já sai dali preparado para pelo menos você sabe andar e atacar, sabe? Já é alguma coisa. Você entende qual é o objetivo do jogo. E aí o próximo passo é você jogar com bots. Você joga contra os robôs, né? Contra a máquina. Então, é justamente para que você não seja julgado. Você jogando contra a máquina pode te dar um pau, ou você pode dar um pau na máquina, que não, você não vai ser julgado, nem ela vai te julgar. Não vai talk shit depois. Você não vai julgar a máquina, nem ela vai te julgar. Ah, snob lixo. Não vai ter esse tipo de situação. Então é bom para você começar a pegar ritmo no jogo, se sentir confortável. Então tem essas ferramentas dentro do próprio jogo para você se sentir melhor e preparado pra começar a jogar com outros jogadores. E acho que jogar com um amigo também, né? Ajuda bastante isso. Sim, se sem você dúvida. Você ter, tipo, um grupo seu de amigos pra ir jogar e tal, acho que é gente paciente que quer te ensinar e não ficar, isso, mulher com você, Eu acho que não só é importante, como é fundamental, sabe? A gente estimula até que as pessoas joguem com os amigos, facilita para que isso aconteça, porque é uma experiência completamente diferente. Eu vejo no Twitter as pessoas compartilhando o dia inteiro, assim, galera que eu sigo do YouTube e tal. os stats, as estatísticas, e olha, mostrando pros outros. E isso é um compartilhamento que eu vejo que a galera quer ver, né? Uhum. Tipo, o amigo quer ver, ah, não, olha, 3 vitórias seguidas, olha o que eu fiz. E eu tô vendo muito essa troca de tipo de informação na, que acaba ajudando o jogo, né? Acaba criando um senso de comunidade maior ainda. Uhum. Próximo, André Guerra. O que vocês mudariam na estrutura atual dos MOBAs? E acreditam que o Heroes of the Storm traga consigo um próximo passo pro gênero? Ou acham que ele vai ficar de boas ali curtindo na dele, sem fazer frente aos dois grandões, que no caso seria o League of Legends e o Dota 2? O que vocês acham disso? Mudar isso tudo? Acho que não sei. Eu acho que é interessante o que o Heroes of the Storm tem feito, que é justamente um foco na galera que é menos hardcore, assim, pela impressão que eu tive do que eu joguei. Que ele é bem mais amigável, menos competitivo entre a própria equipe, que nem você não pode, tipo, se você fizer merda, você não afunda a sua equipe, basicamente. Então acho que isso ajuda a diminuir um pouco esse grau de toxicidade, digamos assim. Ele é um jogo mais sussa. Então acho que talvez ele... Assim, é difícil dizer se ele vai querer subir para um grau competitivo, porque todo jogo acaba podendo ser competitivo no fim das contas, né? Uhum. Até Pac-Man. se a gente for levar em consideração. Exatamente. Mas eu acho que talvez ele fique nesse perfil mais casual, mais de boas, assim. De boísta. É a impressão que eu tenho. A visão que eu tenho é que tem espaço para todos os jogos, uhum. Não só MOBAs, mas para todos os tipos. Tem gente que joga tudo. Uhum. Tem gente que joga até aqueles jogos bizarros japoneses. Então, cara, eu sou fã de Katamari, por exemplo, veja. Uhum. Entendi. Né? Tem gente que joga tudo. Então, por que não? Vai ter espaço para ele, como tem para League of Legends, como tem para vários outros jogos. O Nerejim Moraes, ele pergunta primeiro se o seu pH é ácido, neutro ou básico. Ah, hoje tá neutro porque eu tô com uma gripe fela da mãe, chata. Então eu tô meio neutro aqui. Tô meio neutralizado. E qual o seu champion favorito de LoL, se você tiver um? Eu tenho alguns, mas eu acho que é o Vladimir. O cara que ele parece um vampiro, mas não é. O cara manipula sangue, tipo, é um negócio meio louco. Meio gótico, assim, né? Uh-huh. Mais ou menos. Ele vai pro cemitério do Lord Byron, tá ligado? Eu vi Linkin Park. Mas ultimamente eu tô jogando com o Skarner, que é o escorpião e tal. Sei. Mas é isso. Ele não ouve Linkin Park. Pelo menos ele não ouve Linkin Park. Excelente. Richard Sirikawa, desculpa um pouco o desabafo. Eu parei de jogar há meses por não aguentar mais o chorume que estava acontecendo no servidor na época do DDoS, Drop Hack, se isso existia, e Low Job, mas me interessa pelo competitivo. O que falta em questão de estrutura para que a nossa cena cresça, crie maior ameaça a grandes cenas de esportes como a Coreia, China e Europa? Cara, eu acredito que exposição. Eles têm que participar de mais torneios, tem que ter mais exposição internacional, os nossos times têm que jogar mais com equipes de outras regiões. Eu acho que estão já num bom caminho de desenvolvimento, a gente cresceu pra caramba de um ano pra cá, mas lógico que dá pra melhorar muito ainda, e eu acho que o melhor caminho é esse, é gerando mais oportunidades para que eles enfrentem essas equipes de outras regiões, para que eles entendam o nível que eles realmente estão, os times brasileiros. Uhum. E para saber o que e quanto eles precisam se desenvolver. Uhum. E o solo queue é um medidor válido para avaliar a cena de um país? Cara, sim e não, né? Só solo queue por si não é o cenário competitivo. Jogar um torneio é uma experiência bem diferente da fila ranqueada. Jogar um torneio presencialmente, então, cara, é outro bicho completamente diferente. Agora, é mais ou menos também bom porque as equipes principais hoje do cenário usam como celeiro a fila ranqueada e a solo queue, né? Para buscar novos talentos, para descobrir novos jogadores quando eles precisam fazer uma mudança na line-up. Então, tem esse lado também que não pode ser negado e que é muito importante, sim. O Elzio, ele pergunta, pega, a Riot, com o crescimento do assustador da popularidade do MOBA, em especial LoL, toma quais medidas para que a cultura cresça socialmente saudável? Digo, não só como o jogo em si, e sim como uma cultura social. Nossa, que pergunta! É cabeçudo, né, o negócio? Cabeçudo hoje, né? Que complexo, cara. Galera tá de parabéns. Eu posso responder não sei? Pode. Por que não? É que eu acho que eu não sei, é muito complexo. Não é uma coisa que eu vou responder, tipo, bate pronto, assim, mas eu acho que todas essas iniciativas que eu citei umas três perguntas atrás, de tentar diminuir a toxicidade e tudo mais, acho que tudo isso contribui com formação de cultura também da comunidade do jogo. Do tipo de comportamento que a gente espera e aceita, não só do jogador profissional, mas do jogador em geral de League of Legends. Uhum. Né, que tem um certo comportamento que é inaceitável e tem um certo comportamento que é recomendável. Então, eu acho que isso, o fato da gente ter essas punições e ser severo e ficar em cima e investigar, eu acho que isso ajuda a moldar também o perfil da comunidade e a cultura dela. Claro. Né? É o acompanhamento. Marco Antônio, nosso Lorde das Vendas, Makoto. Lorde das Vendas. Olá, caros bucas lindos e maravilhosos. Opa. São seus olhos, cara. Vejo que a cada dia que passa, são de perguntas cresce, isso me deixa muito feliz. Oh. A gente também fica feliz. Fica, sim, muito, cara, feliz. É o melhor lugar da internet, né, cara? Infelizmente tem que cortar umas, mas é o que é. Minha pergunta vai para o lindo convidado. Como foi entrar para uma empresa lindo como a Riot... E como é ter tanta importância no cenário de esportes do país? Um grande abraço a todos, vocês são demais. Não, você é demais. Não, você é demais, ele me chamou de lindo. Lindo é ele, né? Lindo é o Makoto. Como foi entrar numa empresa como a Riot? Cara, assim, eu gosto muito, eu falei já mais ou menos sobre isso. Sim. Mas eu gosto muito de trabalhar lá, tenho muito orgulho do que eu faço, me sinto muito feliz lá. Principalmente por ter a oportunidade de fazer muitas coisas que eu sonhava em fazer, mas que seriam muito difíceis de alcançar sem a estrutura que a Riot oferece. Uhum. E como é ter tanta importância no cenário de esportes do país, eu não sei se... Eu não acho que eu tenha tanta importância, sim. Mas o League of Legends acabou tendo agora, né, muita importância. E eu acho que, de exemplo. Que bom, a gente fica muito feliz de poder colher esse tipo de fruto. Mas ainda tem muita coisa para fazer, dá para melhorar muito ainda. Iago Caldeira... O Brasil tem chances no Mundial de LoL? Cara, tem. A Kabum, né, que tá lá representando o Brasil, é o primeiro time brasileiro a ir pro Mundial. É difícil pra caramba. A gente citou isso já, que o grupo que a Kabum caiu é uma desgraça pra Kabum. Mas, cara, dá. Tudo é possível, né? Nunca diga nunca. E a Kabum, acho que é um time que é muito estável. Os caras são bem frios, sabe? Os cinco jogadores são muito frios. Eles começam o jogo, se começa perdendo, eles continuam fazendo o jogo deles. Se eles perdem a primeira partida de uma série, na próxima eles entram como se fosse a primeira. Então, eles são bem estáveis, bem frios. Eu acho que isso é algo que joga muito a favor deles num cenário que a chance é toda dos outros, né? Uhum. A probabilidade é que eles percam. Eles já entram meio derrotados pelas previsões dos especialistas. Então, cara, faz o seu jogo. Eu acho que eles estão... É uma vantagem pra eles isso. Não, não ter essa pressão. Tipo, não tem nada a perder. Vai o seu jogo. Então, se eles tiverem a frieza, a cabeça tranquila de fazer o jogo deles, aí eu acho que a gente tem sem chance. A Riot tem planos para algum jogo novo? Cara, tudo que eu tenho a dizer é que é Riot Games. Tem um S no fim do games, né? Hoje tem um jogo, mas, né? Sei lá o que reserva no futuro. Eu tenho certeza que eles não puseram o S no fim de games com a ideia de ficar só com um jogo. Então, provavelmente sim. Provavelmente a gente vai ter algum jogo novo. Eu espero que sim. E esportes tem chance de ir para a TV? Aconteceu com a MLG, cara. A MLG fechou no X Games... Sei. Não, mas eles fecharam com o X Games e eles participaram lá do evento. Aí na ESPN2 tocou um jogo lá, não foi muito tempo, mas apareceu na... Mas eu tenho uma outra pergunta de volta. Precisa? Né? Eu acho que não sei se precisa. Só se quiser mainstream, se quiser chamar um público completamente pois novo. Pois é, porque, cara, com os números que a gente consegue hoje, sabe? A gente já consegue chegar até o jogador, o cara que quer assistir, ele consegue hoje. E a gente entrega uma qualidade, às vezes, até melhor do que de TV, dependendo do tipo de estrutura, do tipo de evento que a gente está transmitindo. Dá para fazer uma coisa super interativa, que tem uma apresentação muito melhor do que muito evento esportivo que a TV transmite. Então, eu entendo talvez o lado de transmitir na TV pela legitimização, pela coisa do cara poder chamar o pai e a mãe e falar, olha, aquele negócio que eu curto, então, tá na TV. Tá passando aqui nesse canal que você assiste a sua novela, que você vê o seu futebol, sabe? Então, dá esse peso, isso eu acho que é legal e tal, mas, cara... Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Acho que a maioria das pessoas vai ainda pra TV como o grau sagrado, como o pico da montanha. É ali que a gente tem que chegar. Mas eu não sei se é, cara. Eu realmente acho que não. Eu acho que não precisa. Né, tem gente que quer sair do YouTube pra ir pra TV, tem gente que foi, aí volta. E quanta gente tá parando de assinar TV pra ver Netflix agora, por exemplo. Eu mesmo não tenho TV em casa. Exato. Então, a MLG fez porque eu acho que eles estavam com a proposta de fazer uma parada mais mainstream, assim, entendeu? Então eles fecharam. Foi legal, eu achei que eles fecharam com a X Games. Eles fecharam com a X Games, então quem ganhou, quem podia ir lá, porque tem um público parecido, sabe? Então, quem ganhou o campeonato tinha uma medalha de ouro do X Games como se fosse um skatista. Assim, isso legitimiza a parada. Pra fechar, o que eu quis dizer, não sei se ficou claro. Assim, eu acho que não precisa, mas eu não acho ruim ter. Legal. Eu acho que, inclusive, esse é um exemplo de um jeito legal de se fazer isso. Legal, claro. Pra um público que faz sentido ter acesso a isso. É, não ir por ir, né? Não... É. É. Alan Rocha, qual o xingamento mais usado no LoL? Cara... É, noob, sica, lixo? O comportamento é muito tóxico no servidor brasileiro? Cara, eu não tenho ideia de qual é o xingamento mais usado no LoL. É uma coisa que perguntar qual é o xingamento mais usado no futebol de várzea ali no campinho de barro. Eu não tenho ideia, tem muitos. Mas deve ser lixo. Lixo, eu acho que, independente do jogo, Raps, lixo, mas... noob. Eu gostaria que fosse Afs nenhum. Com Z. Eu preferia que não existisse nenhum xingamento. Agora, o Afs eu concordo. O Afs. Eu acho que o Afs é a expressão mais usada no mundo de LOL. Assim. É que Afs. Nego fala. É, Afs, eles me contam e eu vejo isso. É Afs, lixo, noobs. Então, eu preferia que ninguém precisasse xingar ninguém. Que as pessoas conseguissem conversar, se entender e falar: cara, eu não gostei que você fez isso por causa disso, e ajudar o outro cara a não fazer mais aquilo que você não gostou. Não vai acontecer. Mas não xingar. É. Agora, se o comportamento é muito tóxico no servidor brasileiro, cara, assim, existe toxicidade no servidor brasileiro, óbvio, como em todos os outros. Sim. Agora, ser muito, muito tóxico depende do que você chama de muito. Cara, tem números que mostram que a gente não é mais tóxico do que a Coreia do Sul, por exemplo, que é o grande celeiro dos esportes e tudo mais. Então, eu não sei o que exatamente é muito. Eu não sei avaliar, mas eu não sei. Assim, existe toxicidade, sempre vai ter. É uma luta infinita que a gente vai travar. Uhum. A gente não vai desistir por causa disso. Mas eu não sei se é muito. Acho que muito tem muito de percepção também. Né? Pode ser que não seja... nos números pode não ser o maior, mas a percepção às vezes é muito alta. Então, você tem a sensação de que você entrou em 5 jogos e 2 deles tinha um cara tóxico. Então, meu Deus, todo jogo é tóxico. Não é verdade, não é verdade. Uhum. Bom, Eduardo Mayrink, é isso? Eu acho que é. Bucas, qual é o melhor Mega Man? Pode ser da série X. Cara... Mega Man. Qual era o primeiro X do PlayStation? Primeiro, cara? É o X4. 3. É, esse eu joguei bastante. Que tem, cara, de Super Nintendo e Play 1. Isso, cara. Esse eu joguei pra caralho. X3. Cara. Eu gosto bastante disso aí. Eu acho assim. O meu, não, talvez não seja o melhor, mas o meu favorito é o X4. X4 é bom pra caralho. Que dá pra jogar com zero e tal. É, pode crer. Vocês têm algum Mega Man favorito? Cara, não sei. Cara, o meu é o Maverick Hunter X, que nossa, é o remake, caralho, do X. É ótimo. Pra PSP. É ótimo. Eu gosto muito daquele jogo. É fácil pra mim, é meu favorito. É bom pra caralho mesmo. Jéssica Pinheiro, o que vocês acham da tática da Capcom de subdividir a franquia Resident Evil? Agora os títulos da franquia principal, numerados, serão Ação Louca, Desenfreada, e a subsérie Revelation serão mais voltadas para o Survival Horror. Duas perguntas de Capcom aí na sequência. Né, pois é. Eu acho bizarro. Eu acho bem estranho, cara. Essa pegada nova, Ação Louca Desenfreada, que começou com Resident Evil 6, eu acho meio chulo. É, eu não curto também. Eu achei bem paia. Acho que não faz, cara, sentido, na não, verdade. Não, não mesmo, cara. Eu achei bem paia, cara. Assim, tem pra jogar com o Falcão, eu quase gorfei, velho. De porque, desgosto. Tipo, tudo bem eles quererem fazer um jogo de ação, mas só um jogo de ação que seja bom. Exatamente. O problema é esse, né, cara? Que não é um jogo bom. Pois é, tipo, é um jogo ruim de ação. Não adianta fazer algo pra fazer, normalmente, que a gente serve pra qualquer coisa. Não faz sem fazer algo direito. Mas né, assim, cara? Duas coisas que eu não entendo. Primeiro, esse negócio de ficar botando co-op em Resident Evil. Tipo, pra mim não faz o menor sentido. Entendi. Apesar de que se fosse co-op Survival Horror, ia ser do caralho, cara. Mas tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. Que não tem sido feito. Não. E depois esse bagulho de ser episódico, pra mim, não faz sentido. Cara, eu acho que, tipo, a galera tá pirando muito no lance episódico. Tipo, isso funciona pra certos jogos, tá ligado? Não pra todos, segue, tipo... Ainda mais, tipo, nesse caso do Revelations 2, os caras vão fazer episódico, mas eles vão vender um episódio por semana e vão vender meio que tudo já tá pronto sei lá, não tipo, faz pra quê, tá ligado? Isso rolou com o game do Walking Dead, não foi? Tipo, só que assim, o Walking Dead foi, tipo, sei lá, meses de um verdade. Outro, não, e faz sentido, faz até sentido. Porque ele é trabalhado com uma série, entendeu? Sim, tipo, não sei lá, whatever. Juno Cecílio, arautos do Tietê que navegam como lords nessas águas churumosas. Muita bagunça nesse coreto, porra. Muita, cara. Nem imagina. Mil e uma maluquices, cara. De comer comida de astronauta. Pois é. O bagulho tá louco. Pois é. Pra mim, Musa Sama, não menos, cara. Essa semana tem Gusang. Ah, tem Gusang em vídeo? Agora que eu entendi o que ele quis dizer. Calma, em breve, calma. Estamos chegando. E ele também quer saber, esse Lords of the Fallen, Dark Souls do Tio Sam, bota fé? Eu até boto, mas o pouco que eu joguei, eu achei que ele é um Dark Souls um pouco mais lento e menos... com uma resposta menos pior, assim, mais não pior. Não é brutal mesmo. Bastante. Não é brutal bastante. Pro Lord. Mas assim, é bonito pra caramba. É bonito, o jogo é lindo. Mas achei ele um pouco lento demais. Partículas. E pra... partículas. Pra toda a tripulação, qual jogo vocês recomendam numa tarde domingão do Faustão com a patroa? Não precisa ser necessariamente multiplayer. Pode ser um RPG tipo Nier, que ela curtiu. Paca, certeza que o PH vai vir com o LoL. Não. Você vai vir com o LoL? Não. Não é porque ele trabalha na Riot que ele joga LoL. Né? Já que ele for com a patroa, eu jogo com a minha. Uh-huh. Eu jogo LoL toda noite. Tipo, toda noite. Mas porque ela já jogava antes da gente se conhecer, antes de eu trabalhar na Riot. Foi... LoL jogava, trouxe tal. Amor pra você? Então a gente joga. Assim, a gente curte LoL. Mas, cara, não necessariamente, né? Tem tantos outros jogos, tipo, com a patroa Mario Kart, eu acho. Então, Mario que Kart, tem uns point and click, assim, com umas histórias boas, tá ligado? Tipo, desde os das LucasArts até os novos do Telltale, assim, são jogos... A minha patroa curte Mario Kart, cara. A minha mulher também enche o saco pra pegar meu 3DS pra jogar Mario Kart, por isso que eu falei Mario do Kart, 8. Todo mundo gosta de Mario Kart, não tem como não, cara. Não tem como legal, não gostar de Mario Kart. É muito legal, o Mario Kart 7 é legal. Eu já joguei bastante Castle Crashers. Castle Crashers é divertido também. E Ikaruga também. Legal. Já vi Ikaruga. Cara, e os D&D lá? Sim, os D&D de arcade lá e tal. Que... Nossa, é muito legal aquilo. É louco. É muito legal. É louco. Daniel Duarte. Só queria dizer que o navio pirata tá me ajudando a não afundar nesse mar de bosta que tá 2014. Obrigado, Lordes Bucaneiros. Obrigado a você, cara. Força, cara. Força. Não afunde. Tamo junto. Estamos aqui. Guilherme Liseu Arroy. Bucas, não, na verdade é Eliseu, Arroy Bucas. Se que Arroy fosse o sobrenome dele. Eu separei. O cara é o mais pirata do mundo, tá ligado? Ia ser irado se o sobrenome fosse Arroy. Uma pergunta meio polêmica pra vocês. Mas qual a opinião dos senhores sobre a treta, entre aspas, que rolou na aquisição do Dota pela Valve? Em especial do ponto de vista ético. Um forte abraço pelos piratas. O lance é que a Valve comprou o estúdio que fez Dota, mas Dota, na verdade, foi baseado no Warcraft, que é da Blizzard. E eles, as empresas ficaram brigando um tempo umas com as outras. Mas, sei lá, cara, acho que é a equipe que fez o jogo e ela foi pra outra empresa, assim, meio que não tem muita... Eu vou não participar dessa, porque eu não tenho muito o que falar. Então. Acho que não tem muita coisa de polêmica, assim, acho que, sei lá, eles compraram uma equipe inteira que fez o jogo. Eles podem fazer outro jogo parecido com o que eles fizeram, eu pensei que ia ser uma pergunta tipo Sazon verde ou vermelho, tá ligado? Você tem um Sazon favorito, PH? Cara, eu prefiro não usar Sazon, eu acho. Você não usa. Eu acho que eu evito o Sazon. Na dúvida, eu evito. Eu gosto de fundo. Entendi. Jonas S. Marques. Caralho. Vou pegar pesado na pergunta aqui, mas talvez não faça sentido. Okay. Uau, ok. É o seguinte, ao menos 1% da população mundial tem grau elevado ou extremo de perda visual. Okay. Esse ano, o jogo Skullgirls já conseguiu deixar o jogo interativo e acessível para essas pessoas. E foi muito bem aceito pela comunidade cega do mundo em geral. Dito isso, duas perguntas. O que vocês acham que pode fazer a indústria olhar para esses quase 100 milhões de jogadores em potencial? Como e quando a indústria vai se importar com eles? E dois, social e culturalmente, o quanto vocês acham que os jogos são inclusivos, não só com cegos e outros deficientes, mas com pessoas em geral? Quando os jogos vão parar de serem produzidos pelo nicho e para o nicho? A propósito, dá para considerar pizza vegetariana pizza? Não. Essa última pergunta é complicada. Mas eu tô sempre preconceito. Pizza não. Acho que tem queijo, pelo menos. É, cara, exatamente. Tipo, acho que pizza vegetariana é beleza. Agora, pizza vegana já não é pizza, cara. Era exatamente o que eu ia falar, concordo. É pizza concordo, com obrigado. Pimentão é pizza, mas. Tem que ter um queijo. É, porque vegetariana pelo menos pode um queijo, tá ligado? Tipo, olha uma massa que não é integral, é sussa, tá ligado? Tipo. Cara, agora... e se for vegano extremista, complica até pra fazer a massa, sabe? Exato, sacou? Tipo, mó treta fazer a massa, daí, meu, não quer botar queijo. Tipo, mano, então não é uma pizza, tipo uma torta, tá ligado? É bom que ele faz uma puta pergunta pertinente, a gente fica meia hora falando da pizza. Mas esse negócio dos deficientes visuais é interessante. Eu trabalhei com um colega que ele era daltônico. Ele é daltônico, tá vivo ainda, né? O Rodrigo Guerra. Ele deixou de ser, tá ligado? Ele nem se curou do daltonismo nem morreu. Que é o Rodrigo Guerra, que trabalha lá no UOL hoje em dia. E a gente conversou sobre isso na época que saiu, se não me engano, o BioShock 2. Que eles incluíram um modo daltônico por causa do modo de hackear. Porque o hack é pelas cores que tem num dial ali e tal. E quem é daltônico, obviamente, tem dificuldade em distinguir as cores. Sim, pode crer. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, assim. Eu acho que, cara, com certeza devia ter um cuidado maior com essas pessoas, certeza, assim. Com certeza, cara. Tipo, e não só pra deficientes cego, visuais, quanto cara pra, sem tipo, mão, sem braço. Deficiência no geral. Acho que, tipo, não rola uma preocupação. Tipo, óbvio que vira e mexe tem jogos que se preocupam com esse tipo de coisa, mas eu acho engraçado que quando rola um jogo com algum tipo de preocupação, tipo, nossa, você viu, tal jogo se preocupou com deficientes X, assim, tipo, não deveria ser uma exceção, tá ligado? Deveria ser um padrão, entendeu? É. Tipo... Acho que tudo bem, tem jogos que, sei lá, que a proposta ele exigir uma destreza manual maior, assim. Não, e, vai sempre ter, não tem bem, jeito. É a proposta do jogo, mas com certeza devia ter mais jogos. Será que com a realidade virtual vai. Com a realidade virtual vai melhorar bastante, assim? Talvez tenham mais. Talvez. Possível. Talvez. Eu acho que talvez tenha mais coisa pra eles com a realidade virtual. O próprio Team Fortress 2 também tem modo de. É? Daltonismo. É, Call of Duty também, no menuzinho você pode escolher a cor, sabe? Porque pode antes era vermelho. Mas não, verde. Mas total, eu acho que certamente devia ter uma maior preocupação com relação a isso, sem dúvida nenhuma. Eduardo Xavier Miranda, se o universo de LoL pudesse ser reproduzido em outro estilo de jogo além do MOBA, qual seria a opção de vocês? Eu sonho com um joguinho baseado em LoL na EVO. Eu iria sugerir um jogo de luta. Porque um jogo de treta. Porque League of Legends tem muito personagem com design legal e com golpes legais, totalmente. Né? Totalmente. Saíram até algumas artes feitas por um fã. Uhum. É, que ele lançou no DeviantArt, que como seria um jogo de luta inspirado por League of Legends. Que louco. E ele fez umas 4 ou 5 cenas de batalha, usando as habilidades que os personagens têm no jogo mesmo. Uhum. Ficou sensacional. Que animal, sensacional. Cara. Deu uma vontade de jogar. Uhum. Eu até fiquei torcendo pra que algum cara indie pegasse uma engine de jogo de luta e inventasse alguma coisa, que deu uma vontade de jogar. É foda ver uns mock-up bem feitos, né? Sim, é, sim. Ficar só sonhando, cara, existe, né? Possibilidades. Porra. Mas, cara, assim, eu acho que. É, tendo uma lore interessante, tendo, né, uma história interessante, tanto faz. Você pode fazer jogo de qualquer coisa. Acho que pode desde jogo de tiro até um jogo de cartas, até um jogo de corrida, fazer um LoL kart. Nossa, imagina. Uma, LoL kart. Dá pra fazer de tudo, né, cara? Cara, um de carta ia ser louco, né, velho? Se os caras fizeram tudo, até, né? aquele mod de Dragon Ball Z pro Quake, tá ligado? Era pra Quake ou pra Unreal? Pra Unreal, e eu joguei muito isso aí. Era muito legal. Era muito legal. Glorioso Beat for Power, né? Sim, Beat for Power, exatamente. Pode... Era muito bom. É bom pra caralho. Qualquer coisa possível. Pô, agora eu fiquei em dúvida, será que era Quake? Bom, tanto faz agora. E ainda nessa onda, quais outros universos seriam bem adaptados em uma pegada MOBA? Não vale KOF. Eu fiquei triste quando eu vi o MOBA de KOF. Nossa, o MOBA de KOF é meio deprê, cara. Eu não curti, deprimido. Não. Nossa, eu tava mega empolgado porque eu gosto de KOF e gosto de MOBA. É. Sabe o que eu acho que ficaria legal em MOBA? Final Fantasy. Sim, cara. Nossa, sim. Sério? Eu acho. Interessante, cara. Bom, como luta, ele até deu mais ou menos certo ali. É, eu acho que você pegar as classes ou personagens e tal... É, tipo, deu certo no Final Fantasy Tactics ali, tá ligado? Ah, o Tactics sim, tem razão. Tipo, daí tem como... adaptar um pouco, é, né? Exato. Acho que rola, sim, cara. Acho que seria Olha bom, que, cara. Que curioso. Nada mais. Bruno Fedato Barbosa. Como o senhor Danibas fazia para berrar loucamente a Navy Dust e não fuder com a sua voz? Cara, pacto com o demônio. Antes de cada show, eu sacrificava um bode, bebia o sangue dele e daí ia berrar. Aí já era meio que um pacto 2-1, né? Porque é pra barba e pra voz. Sim, e pra voz. Por isso que era todo show, tá ligado? Tinha que manter, assim. Sim, sim. Agora, hoje em dia, antes de cada tiro, eu faço a mesma coisa. Ivan Mota. Bucas, você curte Kanye West? Sim. Se sim, tem algum álbum ou música favoritos dele? Cara, eu curto... Qual que é aquele CD lá que tem o Flashing Lights e tudo mais? É o Graduation, não era? Eu acho que é, que tem o... É, o Graduation eu curto pra caralho. Eu gosto bastante do Yeezus também. Yeezus é um puta CD torto do caralho, cara. Acho que, que ele fez quando todo mundo eu tava esperando. Eu gosto daquela Heartless dele, essa sim, música dele. Eu acho que é o batidinha mais gostoso. Cara, pra mim, a música dele que mais grudou pra mim foi Power, por causa dos 1000 trailers de uma E3 que vinham com Nossa, Power. Nossa, assim. É verdade, né, cara? Tipo, a Malete Finish, mano. E, aliás, essa semana saiu a notícia que o Kanye West tá dando aula numa faculdade de moda, né? É mesmo, cara? Porque ele tem que cumprir serviço, é uma pena alternativa, né? Uh-huh. Ele tem que cumprir quantas horas com cara, community service. Esse Kanye West, ele tá dando aula num curso de moda de uma faculdade nos Estados Unidos. Deus. Inclusive, tem foto dele na lousa, assim, tal, cara, dando aula. Imagina se o professor Kanye West, tá ligado? Inclusive... Fotos vazaram da Kim Kardashian que mandaram, que foi pra ele, assim, que fotos que ela tinha mandado pra ele. Pela, mas ela também já tinha sex tape, assim. Mas cara, tá engraçado, Kanye West professor. Sr. Kanye West, que engraçado. Jesus taught me. Professor Yeezy. Fernando Nascimento, que tal o protesto dos moradores do Jardim Europa, a zorra causada pelo MIS? Seria esse o fim do bairro, com filas para exposição do Castelo Rá-Tim-Bum atraindo traficantes para o hospital? Nossa. Parece aquele negócio, né, que não queria o metrô em Higienópolis para não ter gente diferenciada. É, cara, acho que a gente deveria protestar contra colégios lá perto de casa, que faz mau barulho. É, exato, tipo... puta, cala a boca. Acho que a galera tá viajando, cara. Essa mas é não foi abaixo de cenário de, tipo, 12 pessoas? 5 pessoas. Sim, exato. Cinco, né? É. E então, isso não... já demonstra o quão imbecil isso é, tá ligado? É, tipo... Mas cinco pessoas já é um abaixo-assinado? Então, não tem um parâmetro pra definir tá o que é um abaixo-assinado. Nas... Mas foi um abaixo-assinado ou foi só um mini protesto? Tipo... Não, eu sei que eles reuniram cinco assinaturas. É, foi o que eu falei, tipo, isso já demonstra o quão babaca isso é, tá ligado? Tipo... Reclamando contra vendedor ambulante, sabe? Tipo, não, vai se fuder, tá ligado? Tá em museu, acabou. Felipe Yukio Ishikawa. Bucas, vocês colecionam ou compram action figures? Sim. Eu tenho muito action figures. Eu tenho uns 30. Eu curto, mas eu não coleciono. Eu acabei de comprar o Beavis e o Butthead. Sim, entendeu? Pois é. Ah, mas... É. Tem aqui na minha sala uma estantezinha bastante. Que nem o Musa tem aqui. Os meus com... Pô, eu tenho Breaking Bad, tem dois. Eu compro... Eu gosto muito de música e de série, assim, mas o que o moço tem outra pegada. Tem coisas de jogos, de anime e tal, tenho bastante figure disso. Eu gosto de ganhar, eu não compro. Eu gasto muito dinheiro. Mas eu ganho vários, assim. Que bom! É bem legal. Eu gasto muito dinheiro na Limited Edition, que é a loja lá na constelação. E o que acharam do New 3DS? Eu achei ele interessante, mas eu achei que primeiro vai dar maior confusão na cabeça da galera. Segundo que os botões RL novos estão, tipo, muito escrotinhos, assim. Tipo, parece o controle do GameCube, que eles enfiam uns direcionais pequenininhos num lugar escrotos. E, tipo, eu achei meio estranho. Qual que é a data de lançamento? Mas é outubro, se não me falha a memória. Outubro já. Ronaldo Campelo, tal qual um ninja do amor, caralho, venho aqui deixar um abraço para os senhores marujos e perguntar qual foi a coisa mais legal que aconteceu com vocês essa semana. Cara, a minha coisa é que a minha esposa fez gelatina de pêssego com um pedaço de pêssego dentro. Louco, e foi, cara, da hora. Está sendo da hora, porque ainda tem na geladeira. Da hora. Então, cara, acho que até agora foi a melhor. Assim, a semana começou faz pouco tempo, mas até agora foi a coisa mais legal que aconteceu. Eu comi um cheddar ontem, eu gosto do cheddar do Mac. Bom, legal, legal. Essa semana não tem muita legal, coisa. Cara. Danibus? Acordar, velho. Acordar é legal, velho. Estar vivo, acordar. Ah, não, ontem eu fiquei vendo Corrida Maluca, ouvindo Music Nights 1974, que o Yuri colocou ontem. Nossa, eu fiquei vendo Corrida Maluca de fundo, com meu fone ouvindo, e foi um momento muito legal. Pega. Pra mim, a coisa mais legal... Foi vir aqui no navio pirata. Olha, está sendo isso, mas eu acho que foi... Eu tava morrendo de fome e eu achei comida. Tipo, achar comida quando você tem fome é muito legal. Tipo, você tá com muita vontade de mijar e achar uma privada. É isso. Tipo, exatamente o que aconteceu. Eu achei um pacote de um negócio, tipo, fechado. E eu tinha certeza que não tinha nada no armário. Eu abri só pra aquele reflexo de vou abrir o armário. Deve ter um miojo aqui que eu posso comer. E tinha um negócio fechado, eu abri, comi, fiquei muito feliz. Que negócio que era? Era um salgadinho coreano apimentado. Nossa, bem gostoso. Louco. Eu nem lembro de ter comprado isso. É bom quando quando é assim ainda. Né? Humberto de Oliveira Silva. Olá, Bucas. Não lembro se já perguntaram em algum outro podcast, mas vai lá. Quais são os seus rappers favoritos... Rappers rapeiros favoritos de vocês? Olha só, cara. Rappers favoritos. Eu gosto muito do Snoop, o Nas e o Dr. Dre. Cara, é que eu sou... Tupac, é difícil, eu gosto só old school, tá ligado? Eu acho o Dr. J, como um rapper, ele é um ótimo produtor, tá ligado? Não, mas eu gosto dos CDs dele, cara, sim, porque total. Ele bota um bando de outro rapper bom, tipo, claro, as músicas... Eu curto... Puta, cara. Como um rapper não, tipo... Eu curto Big pra caralho, eu gosto do Wu-Tang todo, tá ligado? Principalmente o Method Man e o Dirty Bastard. E quem mais? Ah, Tupac também eu gosto pra cacete. E hoje em dia você falou do Kendrick Lamar, né? Você tá curtindo. Das coisas novas, eu tenho gostado do Kendrick Lamar. Eu gosto do A$AP Rocky também, ele é muito bom, tá ligado? O Wiz Khalifa foi sucesso, mas eu não gosto de cara, nada. Cara, eu acho que o Wiz Khalifa faz, um saco. Nada velho. Que ele eu acho, faz, ele, tá eu acho ele bem tipo... chato, cara. Eu acho ele bem chato, pra falar a real. Mas sempre vale a pena voltar e ouvir, tipo, saca, até NWA, voltar a ouvir um Snoop. Das coisas novas também eu tô curtindo bastante Schoolboy Q, ele é bem o pique dos gangsters da Califórnia nos anos 90, assim, tipo, é bem legal. Tipo, ele é meio future gangsta, assim, foi, da hora. Eu acho que foi o ápice do rap, né? Tipo, pra mim foi bastante, de rap de verdade, que vai durar décadas e décadas as músicas. E eu gosto do Nate Dogg também, cara, bom e velho. Excelente. Tem sempre uma voz, né? Excelente. Sim. Felipe Brasiliano. Fala aí, Bucaneiro, sou novo aqui, ainda dá tempo de perguntar? Com certeza, cara, seja vai bem-vindo. Que vai. Sou viciado em LOL. Semana passada peguei diamante, o que eu faço da minha vida agora? Caraca, diamante, parabéns. Diamante primeiro comemore. Você vai comemorar, porque olha, não é todo mundo, tem poucas pessoas que podem falar isso. Vai encher. Você cara, mandou muito bem. É o que você faz da vida agora, então primeiro comemora, depois volta e continua jogando pra pegar Challenger. Ah, isso é boa. É isso. E dois, vocês conhecem os Champions do LOL? Se sim, qual é o favorito de vocês? Ele falou bom, eu falei o meu já, agora é vocês. Eu não algum? Manjo, eu não conheço nenhum. Cara, o pouco que eu joguei de LOL... Eu gostei de quem que eu joguei? Me ajuda a lembrar de quem que eu gostei. Eu gostei do Heimerdinger. O Vel'Koz, você gostou de jogar? Vel'Koz. Acho que eu vou ficar com eles. É, tá bom. Você jogou, você jogou com muitos. Joguei com alguns, é. O Vladimir é legal também. Ele é legal. Você tem que baixar LOL e jogar essa bagaça. É, então, tipo isso. Igor Henrique, qual telenovela favorita dos participantes do navio? Então, eu falei, a última que assisti foi Por Amor, 1999, que é a Gabriela Duarte com a Regina Duarte, elas trocam de, tipo, morre a filha da... É, uma pega a filha da outra, né? Ela entrega, então, aí ele finge que é a filha, enfim, mas... É. Trapped in the Closet, cara. Trapped não conta. Essa é a minha telenovela favorita de todos os tempos, cara. É, pode, conta, pior que conta. É uma dramaticidade, cara. A novela. É, cara, rola um drama bruto, velho. É, eu vou ficar com Kubanacan. Kubanacan. Melhor nome. Caralho. Né? Que tinha o Pescador Parrudo. Você tem alguma novela favorita? É. Cara, eu vou ficar no clichêzão Vamp, que era animal. Cara, Vamp era louco. Vamp era animal. Vamp era engraçado. Também tinha Olho no Olho, que eu gostava. Você lembra Olho no Olho, que tinha o vermelho, os caras tinham olho azul? Que eles tinham os poderes, tinha dos bons, aí outro tinha olho vermelho. Aí, tipo... Eles tinham poderes psíquicos, é verdade. Tinha Letícia Spiller, né? Dá tempo de eu mudar meu voto? Eu lembro. É muito boa. Olho no Olho. É muito boa. Fala, fala, fala. Quem não, não, falar? Não, pode falar. Igor Henrique, piratas do anime, necessariamente são piratas espaciais? One Piece é a única exceção? Cara, acho que piratas do anime e One Piece é a única opção, na verdade. Tem duas opções, One Piece e Capitão Harlock. Acho que são as duas, únicas duas opções corretas quando se fala em piratas do anime, eu acho. XWC, mid ou feed? Por favor, mid, né? Nada de feed. Não, feed não é legal, ponto final. Mid, né? Entre mid e feed, mid. Mas tem tantas outras opções, tantas posições, não precisa escolher só mid ou feed. Agora, Felipe Dottori, a última do Facebook. O que vocês têm jogado de bom? E Musa, hype pelo Zelda Musou, sim ou não? Sim, porque eu gosto muito desse tipo de jogo. O que vocês têm jogado? Cara, eu amigos? Acabei esses dias o Rayman Legends, que eu acho do cara, acho, é uma franquia que eu acho do cacete. Animal. E eu tô jogando Broforce bastante, o Beta lá. Legal, o Broforce é da hora. Broforce é animal. Broforce é bem da hora. Broforce é muito bom. É um puta jogo. Não, eu joguei o Expanded Bros, vale comprar. Expanded Bros também é bem louco. Vale a pena comprar. Então, eu pensei em comprar o Broforce por causa do Expanded Bros. Cara, o Broforce é divertido pra porra, cara. Porra, então eu vou comprar hoje. Eu joguei o Super Mario 2, tô jogando o Super Mario 2 pro 3DS. Eu comprei o Dash tem duas semanas quando a gente saiu aqui gravando o Navio Pirata. Ainda não tive saco, acho, que jogar. A gente não falou sobre o Dash ainda, né? Não, não. O que você achou? Não, rapidamente. Não sei. Vamos, joga melhor e a gente discute em outro programa. Eu já tenho uma opinião quanto a isso. Isso aí. O que você tá jogando? Quanto tempo a gente tem aí? A lista é meio grande. Não, fala só um. Escolhe um jogo. Tá, eu vou falar alguns, um de cada plataforma bem rápido. Tá, então, no Vita eu tô jogando Dragon's Crown, que é animal. Eu tava jogando no Play 3, mas agora com o Vita é muito mais prático, dá pra jogar em qualquer lugar. No Wii U eu tô jogando Pikmin 3, que eu nunca tinha jogado, comprei agora o Wii U, então, tirando o atraso. No PC eu tô jogando LOL toda a noite, tô streamando agora de vez em quando também. Mas tô jogando junto, enquanto espera, na Twitch. Quanto da Twitch? É PH Suman, barra PH Suman. É o Twitter, Twitch, é tudo barra PH Suman. É prático. Enquanto eu espero partida, enquanto atualizo o jogo e tal, eu tô jogando um joguinho do Adventure Time. Legal. Acho que chama Explore the Dungeon Because I Don't Know. Não pode crer. É uma coisa assim. É legal esse jogo. É muito divertido. Adventure Time é muito legal. É foda. E tô jogando mais, sei lá, umas 43 ou 4 coisas diferentes, mas acho que tá bom pra agora. Tá bom. É uma boa amostragem. Sim. Twitter. O PH não esperava. O TK. Sempre quis saber como o Fernando aprendeu japonês. Foi por conta própria? Curso? Faculdade? Na verdade, ele não aprendeu. Vamos falar a verdade aqui. Revelação. É. Revelação. O Fernando não sabe japonês. A minha esposa é a minha ghost translator. É que ela fica aqui no podcast. Ela fica no podcast no ouvido dele. Vocês não veem. Por isso que... Tem um ponto. Aí fica falando. Eu ando na rua com um ponto o tempo todo. O tempo todo. Mas não, eu fiz curso. Eu estudei lá no Bunkyo, lá na Liberdade, aqui em São Paulo. Que é uma escola muito boa. Que assim, faz tempo que eu... Eu acho que faz quase 10 anos que eu saí de lá, na verdade. Você começou quantos anos? Eu comecei em 99 e estudei até 2005, direto. Isso fora, foi aí depois que eu peguei por conta e tal pra estudar, depois que eu saí da escola. E o interesse veio de ver... Veio basicamente por conta de mangá e anime, sim, assim. Sim. Porque eu sempre gostei, e aí um amigo meu que tava estudando começou a me ensinar umas coisas... E aí eu fui aprender por conta disso. Uhum. Aí eu comecei a gostar da própria língua mesmo. E aí eu comecei a me interessar pela própria língua e fui... porque é uma língua muito interessante. Eu acho muito legal. Cara, tem uma história muito engraçada com relação à língua japonesa, cara. Uhum. Até meio ridícula, na verdade. Tipo, tinha acabado de sair Final Fantasy VIII, né? Uhum. E a versão que tinha na loja lá perto de casa era só em japonês, né? Uhum. Eu falei, mano, quer saber? Foda-se, eu vou comprar essa merda, eu vou jogar porque eu quero jogar fucking Final Fantasy VIII, tá ligado? Daí eu comprei, daí eu botei no PlayStation 2 pra rodar lá e tal. Eu comecei a jogar e eu percebi que, obviamente, não tava entendendo porra nenhuma. Eu não conseguia me lidar com a situação ali, tá ligado? Porque, tipo, ok, está tudo em japonês. Qual que foi a minha solução? Eu fui lá, comprei um dicionário japonês, tá ligado? Excelente. E não deu e não certo. Adiantou não adiantou nada. Bosta nenhuma. Eu peguei o dicionário e falei, agora sim eu vou conseguir jogar essa merda, tá ligado? Você foi página a página comparando os desenhos da tela com a página. A primeira frase que eu fui tentar fazer isso, eu falei, mano, eu quero saber se expressar em inglês, mano. Foda-se, tá ligado? Imagina o Daniel indo pra livraria, não, me dá um dicionário aí. Japonês, jogar essa japonês, porra logo, né? Tipo, não, eu falhei miseravelmente na missão, cara, foi zoado. Ai, ai. E o Rafael Souza, Bucas, vocês já correram atrás de algum jogo clássico que ainda não tinham jogado e quando jogaram se decepcionaram? Puta, não lembro, cara. Aconteceu isso um pouquinho comigo com Fallout 1. Cara, eu acho que... Porque ele é bom, mas ele envelheceu meio mal, eu acho. Ele é meio travado demais. Cara, aconteceu isso comigo com, tipo, acho que foi o Fallout 3? Ou New Vegas? Não lembro. Que a galera falando assim pra cara, Fallout isso, Fallout aquilo. Eu falei, beleza, vou jogar Fallout. Daí, tipo, anos depois eu peguei o Fallout e joguei. Eu achei meio chato, cara. Eu vi meu roommate assim jogando Fallout e não me interessa. Ele, sabe, vai tirar e escolhendo os negócios. Tipo, me lembrou muito Skyrim, tá ligado? Sei. Tipo, de um jeito muito ruim, tá ligado? Pra mim, Fallout é Skyrim legal. Eu joguei bastante Fallout e gostei bastante. É que eu não sei, eu gostei da ideia, eu gostei da história, eu gostei do universo que eles criaram assim, só que, tipo, esse pique RPG, tipo, foda-se, faça o que você quiser. Me irrita um pouco, tá ligado? Não, eu também não tenho muita paciência pra dizer a verdade. Vocês têm algum? Aconteceu isso com você já? Cara, eu tenho um sério problema de jogar o número 2 ou 3 das séries antes de jogar o 1. E aí eu vou jogar o 1 e normalmente eu me decepciono. Acontece com muita frequência. É, isso aconteceu comigo com Mass Effect, cara. Eu joguei 2, eu pirei, joguei 1, eu falei, não. Próxima, Rafael Souza, de novo pro convidado agora. O quanto vocês da Riot acompanham eventos de outros esportes e da FGC, por exemplo? Acompanham como aprendizado ou por diversão? Cara, eu sou apaixonado por fighting games, de verdade. Uhum. Eu gosto muito tanto de jogar quanto de assistir. O Mussa tá aqui que não me deixa falar isso com mentira, né? Uhum. É verdade. Uhum. E eu organizei muito torneio já de jogo de luta, inclusive, de outros jogos, jogo de futebol, de tudo quanto é coisa já, antes de entrar pra Riot. Então eu tenho um carinho muito especial com tudo isso e eu gosto especialmente de jogos de luta. Eu assisto Evo todo ano, eu me interno todo ano pra assistir o Evo inteiro em paz, em casa, com tranquilidade, sem encheção. Se precisar até tiro folga, férias, sei lá. Mas eu curto muito mesmo. E a última pergunta de hoje, Diego Silva. Pergunta rápida, Devil Within, o que esperar? Cara, eu tô bem ansioso pro jogo, né? Que é o jogo do criador do Resident Evil, agora que vai sair no fim do ano e tal. E pelos vídeos ele parece bem legal. Ele parece ser o que Resident Evil não é mais, assim. Que é um jogo de terror bacana, tá ligado? Bom. Entendeu? Então, cara, eu tô bastante empolgado. É, parece ser bem louco mesmo. Parece ser bem, bem louco mesmo. E eu acho que é isso, né? Pô, isso foi bem crocante, como cara. Como sempre, perguntas excelentes aqui. Foi bem graúdo, cara. Vamos, daqui a pouco a gente volta. Isso aqui pro último bloco desse Navio Pirata 35, delicioso, com PH Suma. E... Eu sou delicioso? Ou é o navio pirata? Você também. Você, são seus você olhos. Pessoalmente, todo teu tudo lado é aqui, delicioso aqui, cara. A química sexual tá forte. Pô, então, primeiro a gente tem que fazer, né, a famosa nossa. Momento de dicas! Momento de dicas. Dicas! Dicas! O que você tem pra gente, PH? Cara, eu até tava pensando aqui se ia ser uma coisa diferente, mas eu não tenho como fugir. Acho que é WWE Network. É animal. Quem curte wrestling e coisas do tipo, e lutinhas, e histórias interessantes, e novela pra macho. Novela pra macho. Cara, eu preciso voltar a assistir, cara. Assisti uma cota atrás, eu achava do caralho. Cara, tá cada vez mais legal. E a WWE Network agora você pode assinar daqui do Brasil. Dá pra. $10 por mês? Custa $10 por mês. Eu comecei a assinar tem uma semana, mais ou menos, e tô curtindo muito. Que do caralho. Tô vendo vários pay-per-views que eu tinha perdido, várias coisas legais, vendo programas ao vivo, em HD. Tá legal ao vivo, assim, animal. Hoje em dia, porque eu acompanhei no começo da década de 90, né, que foi o ápice, entre aspas, com Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Undertaker, eu gostava muito. E, pô, cara, essa dica realmente é boa. E, claro, quando sair, já tiver saído esse navio pirata, a gente vai saber se o Kabum... Por favor, vamos assistir a Kabum jogar. Vai ter ido já o primeiro dia de jogos Pra quem quiser fase. Acompanhar agora o Mundial, como é que é o... Como faz? Nem que então, seja depois. Dá uma olhada no site do League of Legends mesmo. A gente sempre coloca notícias com o link pra transmissão. É, fica de olho também no Twitter oficial do LOLzinho e no Facebook. A gente sempre posta por todos esses canais oficiais do League of Legends no Brasil o link pra poder assistir a transmissão com antecedência e na hora que ela começa. Geralmente ficam os writers, eu fico também, durante a transmissão, batendo papo pelo Twitter e tal, interagindo. Que horas, mais ou menos, costumam rolar essas partidas? Cara, por volta das 7 da manhã, se eu não me engano, começa nessa fase agora que a Kabum vai participar. Uh-huh. De quinta a domingo agora. Uh-huh. Esse podcast, se eu não me engano, sai na quinta, é isso? Na quinta. Então já vai ter rolado a primeira rodada. Tem mais 3 rodadas ainda pra acompanhar. Sempre às 7 da manhã pra gente, porque isso tá sendo em Singapura. Uh-huh. Então tem um maldito fuso horário. Mas dá pra assistir. 7 horas não é tão cedo. 6, 7 da manhã. Depois, sem ser ao vivo, né? Sim. Fica lá gravado. Dá pra assistir, não tem erro, não. Vale a pena apoiar a molecada aí, espero que dê tudo certo. Legal. Pelo menos experiência eles ganham. Maneiríssimo. E você, Maneiraço. Daniel Musso, tem alguma recomendação, alguma coisa? Não, cara, eu recomendo que vocês sejam felizes só, cara. Recomendo que vocês vivam. Que vivam bem, tá ligado? E pegar, o que a gente tá ouvindo hoje? É verdade, né? Nosso convidado, como de costume, escolheu a trilha sonora de hoje do Navio Pirata. Cara, essa música chama-se Thirst, é do City in Color. Eu gosto pra caramba do jeito que esse maluco canta. Ele tem... Talentosíssimo Dallas Green, né? Dallas Green é ridículo, é foda, né? Cara, ele sussurra as músicas e ele canta melhor que uma soprano. É assustador. É e o cara tem uma coordenação e assustadora tudo, com o violão. Tanto no Alexis on Fire quanto no City in Color, a voz dele Sim. é do caralho. Cara. O cara manda muito. Perfeito. O cara manda muito. Então manda tem muito também... Bom. Procurem ter uma versão no YouTube dessa música, a capela dele só ali batendo no violão e tal. E tem os clipes que você falou genial. Que eram ruins, né? E tem os clipes dessa música que não são grande coisa. Estranhos. Mas tem esse acústico, é legal. Animal. E claro, não pode esquecer de recomendar o Closet Watch. É verdade, Every né? Time, né? Estamos chegando. Estamos chegando perto, cara. Estamos chegando perto do lançamento da nova temporada de Trapped in the Closet. Sim. Quando é que é mesmo? É novembro, sim. É novembro, né? Meio de novembro, né? Sim. A quarta temporada... Quando rolar vai ser uma festa. A gente vai ver, vai fazer live stream. Não, todos vamos exagerar. Cara, a gente pode fazer, fazer uma velho, live stream assistindo. Todos de terno. Preso no armário. Preso no armário com beretas cromadas, tá ligado? Presos no armário e esperando a estreia do Trapped in the Closet. Ah, Kelly, nos dando motivos pra viver, tá ligado? E antes da gente finalizar aqui, tem que fazer aquela, né? Jabba Bronx. Peixe. Pois é. E aí, se quiser, eu faço mais um moço, é muito mais eficiente, fala mais rápido, melhor. Quem quiser mais Max Rebo nas vidas coletivas de vocês, tem várias opções. Você pode entrar no nosso site, que é o maxrebo.com, que é lá onde a gente posta todas as nossas tiras de segunda, quarta e sexta, que estamos voltando com as tiras. Vou voltar logo mais. Logo mais. Logo mais. Temos tira toda segunda, quarta e sexta, temos Navio Pirata toda quinta-feira, temos Mix Rebo toda a primeira terça-feira do mês. Yep. Então lá, logo vai ter a nova Mix Rebo. Verdade, tá com semana que vem já, semana que vem. Na outra. Pode crer. E também temos aí várias das nossas maravilhosas mídias sociais, né? Nós temos nossa, muita coisa, gente. Nosso Facebook tem o Conversa da Max Rebo, que é onde a galera entra, senta, conversa e manda perguntas, essa coisa toda maravilhosa. É o lugar menos babaca do planeta. Cara, é o lugar mais legal do Facebook. Cara. Sim, cara, da internet. É só que meu feed da minha home é só conversa, porque eu acho que o algoritmo no Facebook viu que eu só me interesso pelos posts do Convés, então o feed o algoritmo do Facebook viu que aquele lugar não tem, está ausento de babacas. É. Beleza, vamos. Então a gente tem um Convés, entre lá aqui no Convés para conversar com a gente, com os outros bucaneiros. Tem também a Somos Max Ribble, que é a nossa página do Facebook, quando a gente posta todo o nosso conteúdo, das tiras do podcast, de tudo que a gente lança, sai por lá também. Nós temos também o nosso Max Ribble TV no YouTube. Produzindo vídeos. A gente está com algumas séries aí, algumas estão rolando, a gente vai, já estamos com algumas prontas em produção. Exato. Algumas que já vão sair e outras que já estão planejadas para o futuro próximo. Então fiquem de olho lá no YouTube, Max Ribble TV. A gente já tem alguns publicados, alguns vídeos em que eu tento ensinar Dark Souls para o Falcão e para logo o Daniel. Um momento sim, ensinou sangue lá muito também, bem, cara. E o Daniel é o Progídio, né? O menino de ouro do Dark Souls. E também temos nosso Twitter, que é o @MaxRibble_. O underline é importante. Porque senão você entra no perfil de um cara que não atualiza faz acho que uns 8 anos que ele não atualiza o Twitter dele. E a gente também recebe as perguntas do Navio Prata por lá e também conversa com a galera por lá também. O mais impressionante é que ele falou tudo isso sem respirar. Não, tá boa. Então, por isso que eu falo, vai e fala. É impressionante. Ele vai... Eu sempre fico impressionado quando o Mussa faz esse jabá no final do bagulho. É por isso que eu olhei pra ele assim, Mussa, fala, porque eu vou ficar aqui, Max Ribble TV, vai, Mussa, mata. Tipo, ninguém faz isso melhor que o Mussa. Tipo, não. Se eu fosse fazer, eu ia esquecer dos links em 2 segundos. Tinha precisado de um bloco só pra ele. E quem quiser mais PH Suman na vida das pessoas? Faz o quê? Então, ó, PH Suman, tudo junto, PHSUMAN. No Twitter. E também é importante o N no final, porque tem um com M também. Ah, PH Suman. Então, por favor. É tipo um Twitter. A gente não tá mandando... Não é uma ordem pra sumir, então é importante que seja um N no final. Em tudo, tipo, no Twitter e... Na Twitch. Na Twitch e no Facebook. Facebook não adianta porque eu não uso aquele negócio, eu não vou aceitar ninguém. Você falou que tá fazendo stream no Twitch, né? No Twitter eu tuito bastante, na Twitch eu tô fazendo stream com certa frequência. Legal. Acho que no Raptor também é PH Suma, eu não tenho certeza. Mas vocês me acham por PH Suma em muitos lugares. Se a galera joga LOL, se interessa por LOL, quiser trocar uma ideia tem com que você. Seguir, tem que seguir. Você R$50 a gente. Não, não pode. Compra ali o Season Pass. Isso, o Season Pass do PH. Season Pass do Twitter. Não, brincadeira. É só me procurar, principalmente no Twitter, porque no Twitter eu respondo 100% das pessoas que falam comigo. Animal. 100%. Animal. Eu faço questão de responder cada um individualmente, sim, sem resposta padrão. Legal. Boa, cara. E eu acho que vamos acabando mais um Navio Pirata, mas esse foi bem gostoso, mesmo sem Falcão, que estará de volta a próxima semana. Semana que vem. Semana que vem já tem... A princesinha estará de volta semana que vem. O nosso Neymar estará de volta. O nosso Neymar. E ele não sei se está ouvindo. Não, ele está falando mal de mim. A última vez ele ficou chateado. Parece um navio pirata que os caras que me chamam de ditador. É tudo amor. É tudo amor. É só amor, cara. Você tá um ditador, quer ser uma princesinha, relaxa. Então, eu acho que é isso, galera. É isso aí, valeu. É nóis. Até semana que vem. Valeu. Valeu. Falou. Nice.